Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Nós vamos. Bom dia, queridos amigos. Não. Já começou? Já começou. Faltou alguma coisa aí que eu não prestei atenção. A gente já começa todo a atrapalhar. Isso, Rui, vamos lá. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é 1117 e hoje é dia 13 de julho de 2025. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando lá com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica, manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavalha Atacado, depósito, seu depósito, que hoje tem um convite aí pro pessoal, viu, Rui? Gigavalha. Tem um convite hoje aí. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, soluções saúde para sua água. Vamos lembrando também das casas espíritas que nos apoiam, a AME, o Anjo Ismael, o Jefa, o Paulo de Tarso, a Casa do Caminho, Luz e Vida. E também agradecemos as tendas de Umbanda, Mãe Maria e também Vó Jeremias, Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje, como o Rui falou, nós estamos aqui com o nosso amigo, né, que nós estamos conhecendo agora, mas é o Léo Ritter, que vai conversar conosco sobre o humor aqui, entendeu? Então hoje vai ter um concorrente, viu, Ari? Falando para o Ari Rangel, para a Renata lá, que ele fala que eu engasgo a Renata lá com as tiradas. Então fala para a Renata nem tomar café agora, porque o Léo está aqui. Tá bom? E o Léo vai se apresentar às 7 horas... No Hilários. No Hilários, aqui, São José dos Campos, Hilários Bar, né? E nós vamos sortear dois convites aí. Vai ser o par. É o par, né, Cid? Isso, o par, né? Isso. Então, é o par, viu? É o par de convites, no caso do convite. Então, quem ganhar um convite pode levar a namorada ou... Ou pode levar o obsessor também. Isso. Entendeu? É que daí... O obsessor não paga. Ah, é verdade. E também dois sorteios. Dois sorteios do bingo também. Do bingo, que será domingo, que vem. Bom dia, Cris. Hoje o programa está bem mais bonito porque o Rodrigo não está aqui. Quem está é a Cris. Bom dia. Está eu e o Piero aqui. Não, bom dia. Falando só de você. Ah, tá. Bom dia, queridos ouvintes do Vivência Espírita. Um excelente domingo a todos. Vamos agradecendo o pessoal que compartilha o nosso programa. A rádio, né? A nossa rádio, Vivência Espírita, novidade. Vamos divulgar aí no caminho, durante o programa. Nós estamos agora com um aplicativo, então vamos conversar sobre isso também. A web rádio Sementes de Amor, de Mato Grosso. Rádio Espaço Espírita, de Barra Velha. E São Francisco, de Tobias Barreto. Também a web rádio Sementes de Amor. O Recanto de Prece Eurípides Barçanu, de Campo Grande, Mato Grosso, e também a nossa web TV Espaço Espírita. Hoje a enquete, vamos participar. Na sua visão, fazer humor sobre temas espirituais pode ser considerado desrespeito à doutrina? Então vamos participar, vamos compartilhar, curtir o vídeo, né? Aqui a. Vamos compartilhar e vai ser bem legal hoje, com certeza. Carlinhos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Piero. Bom dia, Cris. Bom dia, Silvio. Bom dia, Tião Baroto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Pelo jeito, o programa hoje vai ser humorístico. Uhum. Né, Jorge? Porque não vamos falar de Patamuté primeiro. Vai ser do Rio Grande do Sul, tem um gaúcho aqui. Uhum. Então, eu acho que vai ser legal. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Dedicação. É o item 13. Pessoas trabalhadoras estão sempre em ação. Procuram se devotar em cumprir a sua missão. Mas isso só se consegue com muita dedicação. Família vivenciana, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Pedindo neste momento, Senhor, que nos envolvam com sua luz, para que possamos, neste domingo abençoado, envolver o Léo, o Sidney, que vieram de longe para nos trazer alegria, humor e, principalmente, trazermos em seus corações a evolução espiritual que Jesus nos propagou, divulgando essa doutrina abençoada a todos aqueles que precisam um pouco, apesar de todo o sofrimento da vida, rirem, desopilarem o fígado e também alegrarem-se, porque a vida só vale a pena quando a alma não é pequena. Agradecidos mais uma vez, Pai, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. Mas aqui para mim primeiro, porque só que esse... O tema do dia de hoje será... Só um pouquinho só. É que o Carlinho leu o livro Virtudes e Valores, nosso, aqui da psicografia nossa, mas hoje era para ele ter lido outro ponto, hoje era para ele ter lido o humor. O humor, né? Então, leia então, o humor. O humor é a energia que alegra o coração, ele modifica a vida e desperta a inspiração. Quando bem intencionado, nos tira da depressão. Né? Agora apresenta o Léo, por favor. Então vamos lá. O tema de hoje será a comédia segundo o Espiritismo. E nós estamos aqui com o Léo Ritter, que é de Porto Alegre, é desde criança espírita, é lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e ele veio direto de Cafelândia, são 505 quilômetros de Cafelândia até São José dos Campos. Chegou agora, tomou café do Carlos, vamos ver se ele aguenta até o final. Ele tomou o café do Carlos. Café. Não, mas é um café fluidificado? É? Será que é um café fluidificado? É. Bom dia, Léo. Primeiro vou comentar o Sidney. Bom dia, Sidney. Bom dia. Você também faz parte? Isso, a gente está nessa luta aí com o Léo. Fala pertinho. Nós estamos somos parceiros de podcast. De caminhada. E eu também sou o produtor dele. Eu cuido da agenda, enfim, dos compromissos dele profissionais. Tá, é o médio de transporte. E também médio de transporte. E médio de transporte. Caraca, também. O senhor é bom, gostei dele. Bom dia, Léo Ritter. Bom dia a todos os irmãozinhos que estão aí no ar. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papinho legal hoje, umas piadinhas, né? Umas piadinhas boas também. E já quero de cara já convidar a galera aí para ir no meu show hoje às 19 horas. Vai ser no Hilários, em São José dos Campos. Vai fazer um show bacana, tá? Pra galera aí dar risada, mas também sempre aprender sobre o espiritismo. Então é muito bacana aí. É na Rua Luiz Jacinto, que nome? Daqui a pouco a gente fala. É na Rua Luiz Jacinto. Pode deixar que ele descobre ali. Hein? Logo depois da curva. Logo depois da curva do isso, S. Isso, vai falando. Rua Luiz Jacinto. Olha só, Léo. Quanto tempo? Léo, você estava falando, ele é de espírito desde criança, então faz pouco tempo. Olha a cara dele. Novinho. Não, pra caramba. Se eu falar, agora, se eu falar o Rui é espírita desde criança, pior que é mesmo. Aí eu vou achar que ele frequentou junto com o Kardec. Como é que é o nome dele? Moisés. O menino aqui que teve aqui. Que teve aqui a semana atrasada, né? Como é que é o nome dele? O Filipe. Filipe esteve aqui e falou que um dia ele foi na casa do Rui, abriu o Livro dos Espíritos, estava lá, autógrafo de Allan Kardec. Pegou o pessoal, isso é fofoca. Mas faz tempo que você está também trabalhando com... fazendo o humor. Quer dizer, eu penso que o humorista nasce já humorista, né? Ele vai... Sim. E não tem nem assim... humorista não precisa ter cara, né? Humorista, ele... E também não, o cara pode ser tímido pra caramba e ser humorista. Sim, o cara pode ser extrovertido e ser humorista. Então, não, humorista é um cara escondido, parece, né? Isso, de repente ele aparece, né? A gente que trabalha com a comédia, existe um estudo bastante grande por trás, assim, porque a gente precisa da teoria para poder apresentar um show de comédia, né? A gente tem a construção da piada, a gente tem o punchline, que é a piada mais forte. Então existe todo um estudo por trás. A gente costuma dizer que a pessoa que quer fazer comédia, ela tem que estudar, porque subir no palco sem estudar tem tudo pra dar errado, né? Tem muita gente que acha, é só tu ser engraçado, engraçadão da turma, da escola, o engraçadão da família, do churrasco, pode ir lá fazer. Mas existe um estudo por trás, é realmente bastante, tem uma teoria, tem uma dificuldade bastante grande de fazer. Mas depois eu comecei a estudar, a gente teve essa vontade de começar a fazer a comédia espírita. Bem bacana. Me diga, não vai ter palavrão, não, né? Não, zero palavrão. É. Totalmente espírita. Aqui, né? Aqui não vai ter, eu acho. Né? Mas olha só, o que eu queria perguntar para você é exatamente essa diferenciação. Você só faz comédia espírita ou você faz outro? Sim, eu faço só comédia espírita, mas no decorrer da minha vida, dos estudos, eu fiz a comédia fora do espiritismo. Na verdade, em 2014... foi a primeira vez que eu subi no palco do Centro Espírita para apresentar uma comédia espírita que eu mesmo escrevi, era uma peça teatral que eu fazia junto com meu irmão. E aí a gente pediu autorização para o presidente da casa para apresentar a nossa peça, a nossa esquete de comédia. A gente apresentou, foi muito legal, foi muito bacana ver a galera do Centro Espírita dando risada, porque geralmente a gente está acostumado com o Centro Espírita ser tudo aquele silêncio, aquela musiquinha calma, e nesse dia ver as pessoas rindo e emanando energia foi muito bacana. E eu falo que o jovem espírita, que geralmente estava mais acostumado também com essa coisa calma, a gente sabe que o jovem ele é elétrico, ele quer brincadeiras, ele quer atividades, ele não gosta de ficar sentadinho na cadeira assistindo palestra. E nesse dia que a gente apresentou nossa peça, foi muito bacana ver a juventude espírita prestando atenção, rindo e se divertindo, mas também aprendendo sobre espiritismo. E a partir daí, de 2014, que a gente fez a nossa primeira apresentação, a gente começou a fazer outros eventos de juventude lá no Rio Grande do Sul, de comédia espírita. Foi muito legal, passava ano, a gente fazia. E nesse momento, quando eu comecei a fazer na Casa Espírita a peça teatral, eu quis levar isso como profissão pra minha vida. E aí eu comecei a procurar meios pra viver disso, né? E aí lá no Rio Grande do Sul a comédia ainda tava bem fraca, não tinha estabelecimentos que faziam comédia. A gente ia atrás de bar pra apresentar. E aí com o passar dos anos eu fui fazendo isso. Eu fui apresentando as peças teatrais na Casa Espírita, mas fazendo stand-up comedy convencional fora do espiritismo em bares lá de Porto Porto Alegre. E aí, na pandemia, né, que foi aquele momento que todo mundo tava em casa, tava todo mundo criando conteúdo pra internet, né, foi um momento que tava todo mundo ali na internet, eu criei uma página no Instagram pra divulgar a peça teatral que eu já fazia com meu irmão na Casa Espírita. E foi nesse momento que comecei a postar meme espírita, memes de identificação, e a página começou a crescer bastante, assim, as pessoas começaram a compartilhar bastante. E eu falei, ó, que legal, que bacana que as pessoas estão aceitando a comédia e espiritismo, né? E com o passar dos anos, postando toda semana, foi crescendo a rede social, 70 mil seguidores, 100 mil seguidores, e as pessoas viam que eu já fazia propaganda da peça teatral e começaram a pedir que eu fosse visitar as cidades. Ah, vem São Paulo, vem Rio de Janeiro, vem apresentar a tua peça teatral. E foi aí que me deu um estalo e eu falei, ó, eu preciso começar a viajar porque as pessoas querem assistir. E aí foi quando eu montei o show de stand-up comedy pra falar de espiritismo. E a gente começou a viajar, tá sendo muito bacana. Ontem a gente tava lá em Cafelândia, também lotamos o teatrinho, foi muito legal, as pessoas gostam muito, as pessoas no final do show vêm abraçar, vêm tirar foto, vêm agradecer por esse trabalho. Mas é como a gente fala, né, nada é fácil. A gente sabe que o meio espírita, tem muitas pessoas que ainda não aceitam que tenha comédia no meio espírita, tem muita gente que acha que é desrespeito, mas eu sempre falo, eu não tô zoando, eu não tô fazendo piada só pela piada, não. O meu trabalho é realmente divulgar a doutrina através do riso. Uhum. Enquanto tu tá lá dando risada, tu tá aprendendo sobre espiritismo. Então, não tem desrespeito, eu não tô debochando de ninguém, estou sim divulgando a doutrina. Então Léo, eu penso assim, se a gente for achar que isso é desrespeito, então o cara que desrespeitava mais as pessoas era Chico Xavier. Eu nunca vi um cara tão bom, bem-humorado igual ele. Fazia, entendeu? Muita piada, bom humor. O próprio Divaldo também, sempre adorei assistir as palestras que ele fazia, porque ele sempre fazia uma piada, fazia alguma coisa que a galera dava risada durante a palestra, isso é maravilhoso. Tem o Chico Xavier tem lá, muitos autores fazendo lindos casos de Chico Xavier. A maioria você ri. Você ri da desgraça, sinceramente. Da desgraça de Chico Xavier, você ri. Exatamente. Porque era ele que contava, não é? Né? O cara, como ele falava, se você não tiver capacidade para você rir de você mesmo, você fazer humor com você mesmo, você não é um humorista. Perfeito. Né? Perfeito. Porque o humorista ele tem que aceitar, não adianta. Você não pode ser igual um apresentador de televisão, que ele fazia gozação com todo mundo, na hora dele ele xingava a mãe do cara, né? Então não pode ser assim. Então você tem que saber fazer humor com você mesmo. Eu tô lembrando de um caso que aconteceu comigo, que foi que eu fui visitar o seu Mendonça, que estava no asilo, eu e o Helder, né? Mas eu já tenho, tá? Foi uns 20 anos atrás, então eu tava bem com a cara, bem mais nova, né? Aí sentamos lá no asilo, aí o seu Mendonça nem falava, nem nada, sentado na cadeirinha, e eu e o Helder assim, sentado. Daqui a pouco chegou um velhinho, sentou do lado, olhou pro seu Mendonça e falou, esse aí chegou, já faz um tempinho que ele tá aqui. E apontou para mim e falou, e esse aí, chegou quando? Eu falei, cheguei hoje. Né? Ele achou que eu era interno. Então imagine a minha cara 40 anos, há 20 anos atrás, já era essa mesmo. Que é a melhor piada, aquela do Chico, que é que ele tá no avião lá e o avião começa. Exatamente. Super bem humorado. Quer dizer, e ele conta esse caso no programa de 1972. Ele conta para todo mundo vir. Na época que ninguém achava que espiritismo era coisa de fantasma mesmo. Ele vai lá e no Pinga Fogo. Ele vai lá e conta para todo mundo. Quer dizer, provavelmente aconteceu alguma coisa parecida, mas ele enfeitou muito mais ainda. Ele criou um startup ali dentro. Exatamente, do avião. Viu? Né? Ele teve uma parte cômica ali realmente de construir, entender que a pessoa que vai assistir vai dar risada daquilo que ele tá falando. Não, eu de volta também, quando tava aquela dor no peito e não foi trabalhar, daí a Joana de Anjos apareceu e falou, o que aconteceu? Eu falei, não, eu tô sentindo que eu vou morrer. Eu falei, pô, mas eu já morri, tô aqui trabalhando. E você... Agora, Léo, outra coisa. Essa diferença, por exemplo, você vai fazer a apresentação num bar, né? Isso. Então o bar tá todo mundo lá. Ninguém vai num bar para assistir uma, digamos assim, eu vou num bar hoje para assistir uma comédia espírita. Isso. O cara vai no bar porque ele vai no bar, ele gosta de ir, ele vai em qualquer lugar, né? Exatamente. Mas aí, as pessoas têm muita aceitação, que você vai fazer lá também esse lado, né? Isso, esse lado, né? Espiritual, né? Exatamente. Na verdade, sim, as pessoas que vão no show, elas já sabem que elas estão indo assistir uma comédia espírita, né? E, mas o meu show, ao mesmo tempo que ele é o, ele, eu falo de espiritismo, vai muita gente que não é espírita também assistir, porque eu sempre me preocupei desde o início de fazer um show que não é só os espíritas que vão entender. Porque senão, mesmo se fosse desse jeito, o bar não vai ter muito lucro, porque espírita não gosta de beber muito, nem nada. É, tem essa parte não aí é também. Será, hein? Então, será? Aí que a gente vai descobrir, né? Os espíritas, tudo enrustido aí, que diz que não bebe nada, chega lá o Léo contando as histórias e eles enchendo a cara. Exatamente. Mas Léo, desculpa. E qual seria a primeira piada que você iria contar pra gente? Olha, na verdade eu falo... Já vou fazer uma pergunta então pro senhor. O senhor sabe qual é o setor de uma empresa que o funcionário espírita se sente muito mais confortável de trabalhar? O arquivo morto. Entendeu? Eu já não mandava, tá em casa. Tá vendo? O Felipe não veio e mandou um cara pra ficar falando essas coisas. Mandou o Léo. Muito boa essa, do arquivo morto. Ô Léo, uma pergunta. Como é que é a aceitação dos não espíritas no programa? É bem bacana, assim, porque as pessoas que vão no show, elas já vão com a mente aberta, e eu sempre faço uma pesquisa quando eu inicio o show, eu pergunto, quem não é espírita, quem é, por exemplo, católico, né, quem é de outra religião, e eu me surpreendo que às vezes vai até evangélico no show espírita, sabia? Sim, eles vão assistir, eles dão risada, o pessoal da Umbanda vai muito também, católico vai, então é muito bacana, realmente assim, o show não é só pra espírita, eu sempre digo, se tu é de outra religião, tu pode no meu show, que tu vai entender tudo, não vai ter nada que tu vai ficar, ué, isso aqui, que é isso aqui? Não, tu vai entender tudo, eu sempre me preocupei desde o início de fazer um show pra que todo mundo entenda e todo mundo dê risada. Legal. Então, qualquer religião pode ir lá assistir, que é bacana. Eu estava na semana passada, eu fui numa tenda de Umbanda aqui em São José, pessoal muito bacana, e o médium lá, quando incorporou o chefe do chefe lá, que era do dia dos boiadeiros, que fala, né? E aí ele olhou para a moça e falou, nossa, faz tempo que você não vem, hein? Apareceu agora, tal, não sei o quê, começou a ficar falando com ela, tal, e ela toda quietinha lá. Aí um outro falou, é que ela é espírita comunista. Eu falei, por quê? Só aparece no trabalho de esquerda, só. Só quando tem trabalho de esquerda que ela aparece. Boa, excelente. Isso que ele estava fazendo era o chefe lá do terreiro, né? Não o médio, o espírito incorporado, né? Perfeito. O espírito incorporado, né? Nossa Senhora. E aí ele falou assim, ele falou assim também, engraçado, não é pejorativo. Ele falou que lá tem muitas pessoas que são homossexuais lá, né? Assim e tal. É fora de sério, pessoal bacana demais, né? Como todo mundo é igual, não tem diferença nenhuma. Mas ele falou, aqui nós vamos mudar para... Ah, não vou falar não. Sabe por que eu não vou falar? Porque aí eu vou falar o nome do lugar e pode ser que o pessoal não goste. Ah, né? Quando depois eu falo em off pra vocês. Mas eu sabe que eu acho... Não o pessoal que é homossexual, não. O nome da tenda. Tá. Eu gosto muito disso, sabe? Que realmente é muito bacana o espírita que ele vai conhecer outros lugares, né? Ele vai na casa de Umbanda, porque a gente realmente precisa ter respeito com todas as religiões e a gente pode conhecer. Eu mesmo já fui visitar, já fui em culto de evangélico para ver como é que era, já frequentei igreja também. Então é muito legal a gente conhecer, né? E não ter esse preconceito, né? Ai, não, só porque eu sou espírita, eu não posso mais... só o espírita que é a verdade, não... Desde que a gente, né, a gente sempre fala, a gente tá fazendo bem, a gente tá acreditando em Jesus, ter os mesmos ideais, não tem por que a gente ter preconceito contra religião. E se a gente pesquisar, por exemplo, na internet, a maior quantidade de humor, quantidade mesmo, são dos evangélicos, se a gente procurar. Então, de humor pesquisando, é verdade. Né? Eles têm uma aceitação muito bacana. Muito, eles falam, tem muito humor mesmo, a gente pensa que eles são o tempo todo daquele jeito, quer dizer... Tem aquele pastor, né, que anda de vez quando ele vai, quando ele esteve aqui em São José, fechou a Dutra aí, ninguém conseguia, Cláudio Duarte, ninguém fechou a Dutra aí, ninguém conseguia chegar no templo que tem aí, por causa que era a apresentação dele. Inclusive, eu acho que nós espíritas poderíamos nos espelhar muito nos evangélicos. É. Eu acho que a gente tinha que usar eles muito como exemplo para tentar fazer algo parecido, porque eles têm um trabalho lindo, maravilhoso. Tu vai num evento de juventude de evangélico e tem uma banda maravilhosa e foguetório, não sei o quê, a juventude lá cantando de Jesus é lindo. Tu vê tudo profissional, tu vê todos os equipamentos de última geração. É tudo maravilhoso. Então eu acho que a gente devia, sabe, se inspirar mais nisso, entende? Aqui tem centro espírita que você for com o violão, ele manda você entrar e deixar o violão fora. Entende, exatamente isso. Exatamente, já teve muitos eventos de juventude lá que a gente queria levar um instrumento diferente. Não pode instrumento, é só carrom, que é pra ficar batendo ali, deu. Infelizmente é assim, mas acredito que com o passar do tempo a gente consiga mudar as coisas. Mas, Léo, nós temos aqui em São José dos Campos uma juventude muito bacana, viu? Bacana, legal. É que ele... Seria até bom um dia você viesse para conversar com os jovens. Ah, eu quero muito. É, porque eles são muito... Outro dia fizeram um caldinho aí, deu 250 pessoas tomando caldinho, né? Olha aí. Eu não sei se caldinho é só aquela... Caldinho é de... Então... A gente foi num evento mês passado. É, então a gente vê que aqui o pessoal é muito ativo, a mocidade nossa. Legal, fico muito feliz quando eu vejo a mocidade ativa. Inclusive, a gente está agora com um projeto, eu e o Cid, de fazer uma oficina para a juventude. Em todas as cidades que a gente vai, a gente tenta conseguir juntar a juventude para dar uma oficina de criação de conteúdo espírita para as redes sociais. Como o meu trabalho ele cresce a cada dia que passa lá na rede social, a gente quer ensinar os jovens espíritas a produzirem conteúdo para a rede social para divulgar a nossa doutrina, porque a gente sabe que é muito importante isso. A gente precisa ver a rede social com mais atenção, a internet tá aí, é o nosso meio de divulgação, a gente precisa estar lá, então eu ensino como faz um vídeo, eu ensino como posto um vídeo no TikTok, eu ensino a fazer roteiro, e a nossa oficina tá muito bacana, a gente fez lá ontem em Cafelândia, a juventude adorou, já saiu de lá querendo produzir conteúdo, e é isso que eu inspiro eles, ó, vamos usar essa nossa ferramenta da internet para divulgar a doutrina espírita, para fazer chegar mais pessoas, porque a gente fala que... Por exemplo, lá, o jovem tá lá no celular, o jovem espírita tá no celular, tá? Vocês acham que vai chegar pra eles um vídeo do Reels de palestra espírita? Não vai, porque o algoritmo da internet, ele entende que o jovem não gosta desse tipo de conteúdo. Mas agora, o meu vídeo de comédia, de humor espírita, o algoritmo vai entender que o jovem espírita gosta de humor e vai entregar aquele vídeo pra ele. Então a gente tem que ter essas vertentes diferentes. Não é, o espiritismo é só palestra, só coisa séria. Não, a gente tem que ter a comédia porque vai chegar em pessoas que ainda não chegou. Eu utilizando a rede social do TikTok, que é uma rede social diferente, né, que surgiu na pandemia, lá tem muitas pessoas que não sabem nada de espiritismo, porque o algoritmo lá é diferente. No Instagram, as pessoas que me seguem já são espíritas há muito tempo, já conhecem a doutrina. Agora no TikTok, eles entregam os vídeos para as pessoas que não conhecem o espiritismo. Então tem muitas pessoas que perguntam lá, o que é o passe? Como é que eu faço para ir no centro espírita? Como é que eu faço para marcar um horário? As pessoas não sabem nada, eu fico lá respondendo as pessoas que não conhecem. E quando o vídeo chega em pessoas que não conhecem, tem muita gente que fala assim, olha, Léo, eu não sabia nada de espiritismo, agora eu vi o teu vídeo, eu quero aprender mais, eu quero ir pra dentro do centro, estudar. E esse é o objetivo, fazer com que a doutrina fique maior e chegue em pessoas que ainda não chegou. O nosso programa, ele tem 20% que são espíritas, o restante não são. Por Perfeito. Isso nós temos que Perfeito. Falar de uma maneira que todos entendam. Exato. E a gente percebe que está faltando uma pedagogia para os adolescentes espírita, porque aquele sistema antigo aí de sentar um atrás do outro para palestra, aquela coisa, isso já está superado, né? Já, exatamente. Eu mesmo como jovem espírita, hoje eu já tenho 30 anos, mas eu, né, 10 anos atrás ainda estava na juventude espírita lá em Porto Alegre, sempre frequentei diversos eventos de juventude e eu sempre senti a necessidade de algo que falasse diretamente com o jovem, que falasse a linguagem do jovem. A gente ia num evento espírita que tu ia na sexta-feira de noite e voltava domingo para casa. Era um evento pro jovem, que às vezes faltavam atividades pro jovem. A gente ficava o dia inteiro lá, um dia inteiro com palestra. Tu acha que o jovem espírita vai ficar o dia inteiro assistindo palestra? O jovem espírita vai ficar com sono, o jovem espírita quer fazer jogos, o jovem espírita quer levantar, ele quer falar, ele quer da ideia. E é por isso que eu senti a necessidade disso, e foi porque por isso que eu comecei a fazer comédia espírita. Justamente porque eu sei que o jovem é a linguagem do jovem. É o que o jovem gosta. O jovem gosta de dar risada. O jovem gosta de se divertir. Então é isso. Ô, Léo, e também é uma reciclagem, né? Porque a doutrina precisa se estender. E se a gente não cultivar, não motivar esse pessoal jovem, o que, que vai ser o futuro da doutrina, exatamente, tá? Né? Exatamente. Da divulgação, da... Eu falo disso, a gente precisa fazer alguma coisa, entende? A gente não pode ficar sempre na mesma. Não, a gente tem que mudar, a gente tem que fazer as coisas acontecerem. A gente fala também que... a gente sabe que não é de uma hora para outra, de um dia para outro que vai acontecer isso, mas todo mundo fazendo a sua parte, devagarzinho, a gente vai conseguir. Eu vejo na internet muitas pessoas que dizem: ah, eu era espírita, agora não sou mais. É isso. Mas quando você percebe ele falando, a gente percebe que ele não sabe nada de espiritismo. Uhum. É aquelas pessoas que vão por curiosidade, daqui a pouco não é aquilo que ele entende, aí eu saí do espiritismo, mas não é não, porque eu... Como você, eu nasci espírita, então eu não vejo outra religião que seja que dê a tranquilidade que nos dá o espiritismo. Sim, perfeito, perfeito. Eu concordo com o senhor. Acho que a gente sempre busca o conforto, e a doutrina espírita é muito ela te abraça, né? Através dos estudos, tu consegue entender o porquê que a gente está aqui, qual é o nosso propósito. Então, realmente, a doutrina espírita... Não, e dá resposta para todas as nossas dificuldades. Dá todas as respostas. A sorte do jovem é que velho tudo morre, né? Vocês sabem disso, né? Velho acaba morrendo. Mas se a gente não deixar o jovem dentro do centro espírita, nós vamos morrer e não fica ninguém. Então, então o que que acontece? Tem que, porque qualquer ideia nova, dependendo para quem que você, se a pessoa não tiver a mente aberta, para quem eles vão falar, não aceita, não, isso não pode. Ah, nós vamos cantar música, tá bom? Então você canta as musiquinhas, os inários lá, tal. Fala, não, mas eu quero cantar música diferente. Não, não pode. Tá aparecendo uma vez aqui que teve um evento aqui em São José dos Campos, a gente tinha um grupo musical, né? Naquela época a gente já tinha 4 CDs gravados. Né? E o evento ia ser no outro dia de manhã, igual você chegar aqui, né? Uhum. Você chegar aqui, eu falo: Léo, você vai falar sobre o Livro dos Espíritos só, viu? Uhum. Não, vim falar sobre o humor. Vou falar só do Livro dos Espíritos, tô virando as costas, tô indo embora, pô. Isso. Entendeu? É, o que aconteceu? Chegou lá, o rapaz falou: então, essas músicas aqui que é pra vocês cantarem, ó. Que tal? Era umas 10 horas da noite que eu tava dando aula na faculdade, fui lá pra conversar, pra organizar o um negócio pra cedo. Falei: não tô entendendo. A gente tem um grupo aqui, que o grupo vai se apresentar, a gente tem música própria. Uhum. Falei: não, mas vocês têm que cantar isso. Eu tinha avisado pro cara. Falei: se ele tivesse avisado para mim, eu nem vinha. Mas não tem problema, nós não vamos brigar por causa disso. Você faz o seguinte: o evento para 800 pessoas, né? Aí você faz o seguinte: é cedo ainda. O evento ainda vai ser amanhã. Eu só chego em casa e eu ligo para todo o pessoal do grupo para nem aparecer aqui. Amanhã você bota de CD para tocar lá. As coisas que você quer. Não, mas aí você tá apelando. Falei: eu tô mesmo. Claro que eu tô. Não vou tocar o que você quer, não. Vou tocar o que eu quero. Falei: mas o pessoal não vai dar bola. Falei: tá bom, então isso é problema meu. Isso. Né? Eu sei que naquele dia faltou até comida, e o pessoal no outro dia tava lá no e-mail, naquela época era e-mail, falando assim: poxa vida, o que salvou aquele encontro foi o grupo. E quando você tocou lá. Perfeito, isso aí. E o resto tava tudo desorganizado, entendeu? A gente não pode deixar... Mas a compensação nossa... me chamaram mais também, né? Falei: tá bom, não tem problema. Eu dei o meu recado. Fazer o quê? Acho que a gente não pode deixar a nossa opinião própria ser maior que tudo, sabe? Porque a gente vê acontecendo isso muito em casa espírita, sabe? Uma pessoa só não quer que tenha humor, não quer que tenha a banda, e aí não tem. Tá, mas as pessoas querem ver. Uhum. Ah, não, mas eu acho que não. Não, mas eu não, não é o que tu acha. É o que as pessoas querem, a gente tem que fazer. Não, e tem muito dono de centro espírita. Uhum. Exatamente. Dono de esses donos que atrapalham muito, porque ele tem aquela visão antiquada e não se renova, e também a casa não se renova. Isso. Se não tiver mocidade, pode esquecer. É. Qualquer caso, estou falando para todas aqui, que a gente é visto no Brasil e no mundo todo. Se não tiver mocidade na sua casa vai acabar. Basta você morrer. A casa acaba. Né? A gente conheceu muitas casas espíritas que não tem juventude, né? E precisa ter, tem que ter. Agora, a juventude que tem que estar lá não é para fazer o que você quer. E nem para fazer o que eles querem, é para fazer o que tem que ser feito. Né? Não é assim. Não, né? Não, agora, vamos analisar o que, que o mundo está pedindo. Né? O que, que o mundo está pedindo? É isso que tem que ser colocado. Ninguém vai se depravar o centro espírita porque você atualiza as coisas. Né? É, porque eu fui numa casa espírita e falei, olha, aqui nós precisamos ter mocidade. O dono do centro falou, olha, a mocidade quer vir no centro só para tocar violão e namorar. Eu falei, olha, é uma visão deturpada da mocidade. Não, né? Não. É? Totalmente errado. É. Nossa. Ah, vamos lá. E a piada? O Tony Dias tem uma piada para você aqui. Léo. Conta aí, por favor. Ele pergunta assim, sabe como é o pastel espírita em Minas? Ele já vem desencarnado. Isso. Boa, Tony. Ótimo. Essa é muito boa. Essa é muito boa. A gente pega uns pastéis desencarnados. Eu lembro quando o Jerônimo ficou um tempo aqui em São José, um dia eu fui conversar com ele e falou, o Chico... Tinha uma senhora lá na cidade de Uberaba que era ciumenta, o marido chegava, ela queria saber onde ele foi, o que que ele estava fazendo, que hora que ele saiu. O marido chegou e falou, mulher, tem aqui em Uberaba, tem o Chico Xavier, vai lá conversar com ele. Não, eu não vou. Chegava em casa, mesma coisa, ele vai lá conversar com o Chico. Até que um dia ela resolveu ir lá, porque ela era ciumenta demais, né? Uhum. Chegou lá, bateu na porta, o Chico morava naquela casa que é comprida, né? E ele veio para atender a senhora e veio uma cachorrinha mordendo a calça do Chico, mordendo a calcanhar dele. E ele, e a cachorrinha mordendo. Ele chegou para a senhora e falou, a senhora, o que, que você está querendo? Não, eu queria conversar com o senhor, mas o senhor tem a cachorrinha brava. Não, ela não é brava, ela é ciumenta. A mulher, você quer conversar com... Não, precisa mais. Ela entendeu que ela estava pegando no pé do marido. Né? Legal. Vamos falar um pouquinho aqui das pessoas que estão ligadas com a gente? A Cleide Bessa, o senhor Rodolfo Alexandrino, Eli da Silva, lá do Juiz de Fora, a Marli, dona Marli também, a Letícia Pereira, excelente dia a todos, um domingo de muito aprendizado e oportunidades de semear o amor e a caridade. O Iramir Marques, nosso irmão Iramir, lá de Salvador, irmãozão, o Iramir em agosto ou em outubro? Não, em outubro. Outubro, Iramir. Até que enfim, hein, Iramir? Meu Deus do céu, nós vamos conversar com você aqui no programa. O João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco, o doutor Benedito Figueiredo, de São Paulo, a Gisele Lacerda, lá de Taberá, lá está ela, o Rivail, o marido dela, e o Marlon Brando, que é o filhão dela, o cachorrão lá. Estão assistindo o programa. Legal, gostei do nome. Né? É. Eu quero ter um cachorrinho agora, um cachorro para colocar o nome dele de Alan Kandek. Acho que ia ficar legal, né? Muito ia ficar legal. Um baita nome, né? Isso. Só faltava ele ser médio e fazer psicofonia, né? Boa demais. Estou afiado aí. Olha, gostei. A Fernanda Cassal, o Edson Andrade, todos mandando um bom dia. Vera Lúcia Batalha, bom dia. Lembrando que a Vera, eu falei com a Vera, Rui, o Sérgio Santos vem cantar nele, a Marlene, no dia 16 de. Aqui conosco, acho que é dia 16 ou 17, né? Aqui no, de agosto. E no dia 15, na sexta-feira, ele vai se apresentar lá na tenda de Umbanda Mãe Maria. Nós vamos levar eles lá para se apresentar na tenda. A Vera gostou da ideia. O Leandro Ribeiro aqui também, a Nancy Lima, a Yolanda Gazon lá de Uberaba. Um grande abraço, meu irmão. Luiz Carlos Forcato, um bom dia aos vivencianos. O programa de hoje deverá nos favorecer na saúde física, mental e social, reduzindo o estresse, ansiedade, depressão, ansiedade e melhor nosso humor e relacionamentos sociais. Joélia Vasconcelos também, Ronália Gonçalves lá de Remanso. Nós estivemos fazendo a palestra virtual, né? Acho que remoto lá para Remanso, Bahia. Né? Ela está mandando um fraterno abraço a todos. Só gratidão pela linda mensagem do Evangelho que nos trouxe na terça-feira. Que isso, vida. Tenho muita alegria em fazer o Evangelho para vocês aí. A Cláudia Regina Marcondes, também lá da tenda de Umbanda Mãe Maria, um bom domingo. Daniel Melo, é o Daniel Melo que vem a semana que vem? Isso. Daniel Melo estará conosco a semana que vem também, primeira vez, né? É a primeira vez. É. O Rodrigo Costa, não sei se eu falo a mensagem dele aqui. Fala. Bom dia, um abraço aos companheiros de Ideal. Tenham um ótimo programa. Hoje escutando de Caldas Novas. Por isso que eu não queria falar. A gente aqui trabalhando, fazendo tudo, e ele lá em Caldas Novas, tomando banho de água quente. Nossa. É, mas Jorge, você não sabe a sacanagem que ele vai fazer com os filhos dele. Vai sair daqui, vai pro Chile lá para pegar o inverno, é choque menos 20 térmico, graus. Choque térmico. Choque térmico. Vai matar a criança com ela. Fazer inveja para nós, né, Jorge? É. Mas Caldas Novas vale a pena ir lá visitar. E nós temos uma casa espírita lá em Caldas Novas. Uhum. Legal. É, a Miriam Ui aqui também, ligadinho. O Aécio César, lá de Sete Lagoas, da Vera Parodi. Um abraço para a Vera Parodi. Maria Aparecida, do Mato Grosso do Sul. O Dinho, que está lá em São Sebastião, e a FIA também. É, com certeza o tema traz leveza. E o Jorge é especialista em trazer uma pitada de humor em suas palestras. Se não fizer humor com essa cara aqui, que vai ter jeito, né? Porque tem cara que nasce com karma, outros nascem com cara, né? Assim, né? Ah, é verdade. Né? Eu sou do segundo segundo grupo, né? O Rick Elisei. Bom dia, irmãos amados. Com certeza um abençoado programa para todos. Direto da Fazenda Santa Maria. Está lá na Fazenda Santa Maria. É o Henrique. O Henrique Elisei. Tá. Né? Ele é da tenda de Umbanda Mãe Maria também. Aí teve a excursão lá para Uberaba. Hoje ele está lá na Fazenda Santa Maria, onde tudo começou. Um abraço, Henrique. Daniel Melo, né? Um bom humor sempre faz parte dos grandes homens, desde Jesus, que acredito ter sido como representado em T-shows, né? Até Chico, Divaldo, Bacelli, Geraldinho, Rui Barbosa, todos são meio palhaço. Olha, Rui, ele falou isso pra você? Brincadeira, ele não falou isso. Aqui é o palhaço, é por minha conta. Daqui a pouco o Daniel vai pegar mal comigo. Antônio Varoto, João Paulo Gonçalves. Eu conto uma parábola de Jesus usando a linguagem de hoje. Exemplo de um bom samaritano. Eu sou aquele que ajudou e ligou para SAMU e depois ligou para a família do ferido, e as pessoas gostam. Legal. Então faz um enredo, né? A Marta Mara, bom programa. Deixa eu ver aqui. Não, aqui dá para falar quase todo mundo, aí a gente já passa para outra coisa. O Tony Dias, é o que falou do pastel. A Maura Russo, a Maria Siqueira, a Cláudia de novo. Já estou compartilhando com os amigos a vinda do Sérgio Santos. O Azul Moura, que está lá no Rio Grande do Norte. Agora ele faz um tempão que ele está lá em Natal, direto. Não está viajando muito, não. O Alexandrino Querido também, dando um bom dia aqui. O Cosme Ferreira, a Rosilma Ferreira, bom dia. Música, humor e oração faz parte do espiritismo. Gosto da alegria. Legal. Vamos continuar aí? Assim, quanto tempo demora apresentar o show? A gente tem a duração de 1h30 no show. Uhum. E a gente gosta de fazer um show bem dinâmico. Uhum. Além do stand-up comedy, o Cid, meu parceiro de produção, ele tem alguns momentos que a gente faz alguns quadros no meio do show pra ficar dinâmico, assim. E um quadro que tá dando muito certo agora é o Ectoplasma Responde, que é o nosso canal do YouTube, Ectoplasma, que tem a mesma missão que eu faço no palco, é de divulgar a doutrina através do bom humor. E as pessoas da plateia fazem perguntas sobre o espiritismo e a gente responde ao vivo no palco. Uhum. E é muito bacana que as pessoas têm perguntas sérias e têm perguntas engraçadas também, né? Esse dia chegou uma que a pessoa perguntou assim: o vegano, ele reencarna ou reverdura? Eu falei, não é possível que eu falei isso, cara. Não, muito maravilhosa. Muito maravilhosa, muito maravilhosa. Você pensa assim, era pra mim ter falado isso, entendeu? Né? Entendeu? Exatamente, foi incrível essa piada. Mas assim, esse quadro tá sendo muito bacana, porque a gente realmente responde ali ao vivo e faz a galera participar junto do show, né? Então tá sendo bem bacana. A gente faz algumas outras esquetes também. Então tá sendo muito legal. Então se tu for lá no show, tu vai se divertir bastante, eu tenho certeza absoluta. É um show bem bacana, bem dinâmico. Piero, conseguiu descobrir o número aí do Hilários Bar? 241. Rua Luiz Jacinto? Luiz Jacinto, 241. A rua Luiz Jacinto fica ali perto da Rua Praibuna mesmo, né? Na curva do S. É, exatamente. Continuação da Avenida de São José. Uhum. Legal. E fácil de ir lá. Clube lá. Do lado esquerdo, assim. Não era bacana. Onde tinha a Number 2? Isso, exatamente. A antiga Number 2. Era uma boate chamada Number 2. Isso, tinha uma boate lá da década de 60, mais ou menos, né, Rui? É. É isso. Dançava discoteca lá. Naquela época da discoteca, né? Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, Léo. O que você tem, uma piada nova, recente, sobre o espiritismo? Bom, tem uma que eu faço também que, assim, eu pergunto pra galera, porque eu gosto muito de futebol, né? Vocês gostam de futebol também? Eu adoro futebol, gosto muito de futebol. Aqui tem até corintiano, é o que estraga o programa aqui. Isso vai torcer pra quem hoje? Na verdade, eu sou gremista, né? Eu sou Grêmio lá em Porto Alegre. Hoje o Grêmio joga contra o Cruzeiro, né? Eu não sei, tem clássico hoje, é isso? É? Tem clássico hoje? Não, hoje tem o Paris Saint-Germain. Ah, é, tem o Paris Saint-Germain, é verdade. Mas assim, eu queria muito que tivesse um time de futebol espírita, sabe? Se a gente se juntasse, fizesse... Porque a nossa melhor jogada ia ser o passe, né? Isso. Só tem especialista. E aqui nós temos um hospital espírita que de vez em quando o pessoal vai jogar lá com os doentes mentais. Isso que é fogo ganhar deles, porque eles jogam um com 10 obsessores. Cada um tem mais de 10 obsessores. Ninguém consegue ganhar deles. Ninguém consegue passar, maravilhoso. Isso é boa. É legal que é o Hospital Francisca Júlia que a gente tem aqui. A gente faz muito bom humor nesse sentido, porque o presidente lá, que é o Peagno, ele que faz mais humor, né? Ele vem contando essas histórias. E engraçado que, agora falando sério, eles criaram um biscoito lá, que eles têm uma padaria, eles criaram um biscoito. O biscoito é coisa de louco. Nossa, que bacana. É legal, coisa de louco, sai vendendo por aí. Não, uma vez nós fomos jogar, levamos um time para jogar lá. O Piagno, que era o diretor, falou: olha, chamou um doente lá, falou: você fica atrás desse cara aqui, mas fica em cima dele, porque esse cara é bom de bola. Daqui a pouco, houve intervalo, o rapaz: pô, peraí. Até no banheiro, o cara vai longe. Vai me marcar. Agora, que legal que aconteceu foi com o seu Rodolfo, né? Eu acho que eu já falei essa daqui. O seu Rodolfo é ex-adicto, né? Hoje ele é o cara mais antigo de São José dos Campos que está no AA. É o mais antigo de São José dos Campos. Eu falo isso que é alcoólico anônimo, mas falo que vale mais vale um bêbado conhecido do que um alcoólico anônimo, né? Mas o seu Rodolfo é um bêbado conhecido nosso, né? É. E ele é alcoólico anônimo, é o mais antigo de São José dos Campos, porque o Azambuja era o mais antigo, faz 3 meses que o Azambuja desencarnou, né? Agora é o seu Rodolfo. E o seu Rodolfo, nós fomos lá, no Francisco Cajoli, cantar. Né? Daqui a pouco apareceu um rapazinho de uns... Assim, 18 anos de idade, chegou no Sr. Rodolfo e falou: nossa, mas eu tô com saudade do senhor, cara, faz tempo que a gente não se vê. O Sr. Rodolfo falou: mas eu não tô lembrando. Falou: a gente tomava cachaça lá no Jardim Paulista. A gente tomava cachaça. Falei: e aí, Sr. Rodolfo? O senhor fala um tempão que o senhor parou, o rapaz aí tem 18 anos, o senhor disse que você parou faz 30. Como é que o rapaz pode estar aqui dizendo que o senhor parou de beber? Ele não entendia de jeito nenhum, mas aí nós descobrimos que era reencarnação, né? O menino já era reencaração do cara que ele tinha lá atrás. Agora, legal mesmo foi o Rui aqui. O Rui foi lá no Francisco Júlio fazer uma visita, né? Aí daqui a pouco ele estava visitando, aí chegou um moço nele e falou: nossa, eu gosto do programa pra caramba, o programa Vivência Espírita de vocês. Ele falou: nossa, deixa vocês ouvir o programa Vivência Espírita aqui no Francisco Júlia, né? Aqui no meio dos loucos, né? Deixa vocês verem o programa. Ele falou: não, eu tô aqui visitando, só. E tem alguns que a gente leva lá e fala: dá uma cuidado, cai de capaz de prenderem você aqui para não deixar você sair, né? Então temos pessoal que tem uma carinha meio esquisita, a gente fala: toma cuidado, senão não prender vocês aqui. Não. Eu sempre frequentei o Centro Espírita desde criança, né? Desde os 4 anos de idade. E eu falo que por crescer dentro do Centro Espírita, diversos momentos ficaram marcados na minha memória, assim, né? Por exemplo, o primeiro passe que eu tomei, a primeira palestra que eu assisti, a primeira carta psicografada que eu ganhei, isso eu me lembro muito bem. Eu me lembro que eu peguei a minha carta na mão. Fiquei 38 incansáveis minutos lendo a primeira linha. Ô, letra difícil de entender, né? Meu Deus do céu, cara. Não, fiquei o tempo tentando ler. Eu falei: não é possível, cara. A última carta psicografada que eu ganhei tava tão difícil de ler que eu tive que pedir ajuda pro atendente da droga raia. Isso, né? Não, ele escrevia embaixo 2 de pirona pra disfarçar. Eu falei: não é possível, cara. Não, é muito difícil, tá bom. Tem que melhorar a letra desse. A gente trabalha. Não, tem que ser uma letra melhor. Eu tava com a camisa. Essa aqui é Kardec Influencer. Uhum. Ah, deixa eu pôr aqui, peraí. Essa é a minha linha de camisetas que eu vendo lá no meu Instagram. Olha, tira o microfone da frente, por favor. Aí, é isso. Aí, olha que legal. Eu vendo essa minha linha de camisetas, tá lá no meu link da bio do Instagram, quem quiser é só clicar lá, tem várias estampas. Fala, tem... fala para as pessoas saberem. Isso. Como que é? No Instagram, qual que é? Isso, é só tu lá no Instagram, @oleoritter, com dois T's, tá? Vai ter o meu link da bio, tem as estampas das camisetas ali, tem descendo para um brau de tobogã também, tem outra estampa que é assim, tô tocando a minha encarnação igual toco piano, eu não sei tocar piano, essa é maravilhosa, é maravilhosa. Então tem várias estampas legais, solta no meu link da bio lá, tá bem bacana. Bacana mesmo, legal. Ô Jorge, eu vou compartilhar aqui, agora vai dar certo, propaganda de hoje, aqui ó, vou colocar vocês dois, pra gente compartilhar aqui, peraí, aqui ó, tá aqui atrás, peraí, já vai, eita, peraí que vai dar certo, calma aí gente, deu pau aqui, transmitir, aí. Foi. Ali ó, isso. Então é hoje, ali ó, no Stand Up Comedy, 13 de julho, domingo, a abertura da casa vai ser às 5h30, o show começa às 19h, lá no Hilários Comedy Bar. Opa, peraí que eu não tô compartilhando, gente, desculpa. Aqui, ó, isso, agora sim, ó. Aí. Então é o folder lá do Hilários, Léo Ritter e a comédia segundo o Espiritismo. Isso. Então vamos todo mundo, nós também estaremos lá, eu e Piero, né, Piero? Bom que é cedinho também, o domingo 8h30, tá todo mundo em casa já, maravilhoso. Exatamente. Tá faltando ali o endereço, né? É isso, Luiz Jacinto 241. Rua Luiz Jacinto 241. E tem um par de convites aí, tá bom? Isso. Então vamos... Pra gente, nós vamos sortear no final do programa. Isso. Pra você que quer ir no programa, não é pela internet, não, a não ser que você coloque aí no WhatsApp. Você tá olhando o WhatsApp, Cris? Tô olhando o WhatsApp. WhatsApp que você quer. Mas liga para nós aqui. 392, é melhor ligar. 3921-3009, que aí o Tião só coloca os nomes de quem tá interessado aí, né? Para poder não confundir, porque às vezes a gente sorteia alguém porque tá participando aqui e a pessoa nem tava sabendo. Então, isso. Quem quer ir no teatro, por favor, lá ver a peça do Léo. Fala aí, fala pro Tião que você quer ir assistir o espetáculo. Deixa eu colocar hoje. O telefone eu aqui. E o bingo também, né? Bingo também. Falou, eu quero participar do bingo. Eu quero participar das duas coisas. Aí o Tião separa ali, depois a gente faz o sorteio separado. Porque tem dois ingressos de bingo aí também, tá bom? E um par de convites. No caso do Léo, é o par de convites. Então você ganha o convite e leva um acompanhante, né? Certo? Ô Rui, antes da gente ir pro comercial aqui, deixa eu falar do evento que vai ter na Gigavale, né? É hoje? Não, o evento vai ser na semana que vem, né? Vai ser na semana que vem lá para os clientes, no dia 19 de julho, sábado que vem, certo? Sábado que vem, das 10 horas da manhã às 22 horas. Então, mas só que não é aberto ao público, ele é para os clientes da Gigavale, né? O evento exclusivo para clientes da Gigavale e Atacado, né? Proprietários e compradores de lojas de material para construção. Então, tanto os proprietários das lojas como os compradores das lojas estão convidados. Dia 19 de julho, a Gigavale Atacado, que ela é a maior distribuidora de materiais de construção aqui do Vale, ela está preparando, então, até lá, né? Está preparando um evento com 22 marcas parceiras que eles têm lá, feito sob medida para todos que procurarem. Né? A Gigavale 2025 é a sua chance de se tornar um cliente Gigavale, né? Se você já é, de garantir preços e prazos inéditos. Olha os prazos que eles vão dar lá para quem estiver participando. É uma espécie de feira, né? Mas é uma festa junina para esse pessoal. Para provar que são condições incríveis, teremos apenas neste dia, no sábado que vem, condições de pagamento. Para 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, 150 dias e 180 dias para pagar. Ou até 90 dias direto. A pessoa compra tudo e paga com 90 dias direto, né? Além de sorteio de vários prêmios, incluindo um iPhone 16. Olha aí, então, toma. Foi. Nós vamos lá falar que nós somos... A gente não pode chegar nós dois e falar que a gente é dono de loja? Porque a gente, ela convidou a gente para entrar. A gente vai lá atrás numa pessoa que está marcando. Se a gente já entrou, o pessoal vai achar que eu sou dono de loja. Se tiver perto de você, vai achar que é mesmo. Você tem cara de mais rico, né? Assim. E aí a gente dá um nome só para ganhar esse iPhone. Carlinho pode ir, ó. Carlinho. E para deixar tudo ainda mais especial, teremos comidas, bebidas típicas para você aproveitar enquanto faz os melhores negócios. não perca essa oportunidade que é de rentabilizar os negócios, é caro. Olha aí, marca aí na agenda, pessoal. Lembrando, né? Para as pessoas que são lojistas aí de material de construção. Dia 19 de julho, das 10 às 22 horas. Por que vai até as 22 horas? Porque às vezes a loja está aberta, a pessoa só pode ir depois do expediente. E lembrando que a Gigavale Atacado fica na Avenida Pedro Frisch, 451, na Vista Verde. Né? Lembrando também, pessoal, a Gigavale é atacada, ela só vende para lojistas, né? Ela não vende para no varejo, não. É só para lojistas mesmo, né? Olha só, Rui. Aí agora é a nossa parte que interessa. O que vai ter lá? Bolinho caipira de carne com farinha amarela, bolinho caipira de linguiça com farinha branca, pastel de carne e queijo, cachorro quente, milho cozido, caldinho de quilelinha, caldinho de vaca atolada, doce de abóbora, doce de batata doce, bolo de fubá, paçoquinha, pé de moleque, pipoca salgada, vinho quente, quentão, espiritão. Você conhece o espiritão? Não, espiritão? É. Não. Quentão você conhece? Quentão sim. Então, espiritão é feito sem álcool. É só o gengibre e o chazinho. É mesmo? Espiritão, é. E tem gente que toma aquele espiritão e fica ruim. Fica bêbado. O cara beber gengibre sem um álcool para quebrar o negócio. Chope, vai ter chope também, ó. Coca-Cola, geladinha, Guaraná, Antártica, água mineral e suco de abacaxi. Essa parte me interessou. Me deu fome. Eu vou falar para a Silvia que tá faltando aí. O pudim de leite condensado, que é uma delícia. Mas haja pudim para dar para esse povo todo que vai aparecer lá das 10 às 22 horas, né? Pessoal, é legal. Aproveita essa oportunidade. A gente sabe que no nosso programa tem muitas pessoas que são empresários aí. Vamos lá na Gigavale na próxima semana. Sabe que tem muita gente que fala assim para mim, mas tu come demais. Sabe o que eu respondo? Eu falo assim, o corpo físico não é a casa do espírito, eu quero que ele more num lugar maior, entendeu? Então eu tô trabalhando por isso, porque eu tô pensando nele. Essa é justificativa para os gordinhos, entendeu? Né? Vamos lá, Cris, fazer um intervalinho? Vamos pro intervalo. Nós fizemos essa propaganda porque o Gigavale é um dos nossos patrocinadores, é grande amigo, espírita, sempre está junto com a gente, tá? Maravilhoso, maravilhoso, legal. Nós vamos para o intervalo, mas antes, gente, nossos queridos ouvintes da Rádio Espírita, nós temos um convite especial para vocês. Levar a nossa programação de paz e luz a qualquer lugar com apenas um toque no seu celular. Então, agora a gente tem o aplicativo oficial, basta instalar, basta acessar o nosso site vivenciaespirita.org, vivenciaespirita.org e clicar no link do aplicativo. Ou então a gente pode ir direto no endereço app.vivenciaespirita.org. Eu vou colocar aqui no chat do... Ah, o Rodrigo já está colocando aqui para gente. E no chat do YouTube é de gratuito. É só baixar e fazer parte. Então, do aplicativo a gente toca música o dia todo. No final do dia tem músicas para no auxílio do Evangelho no Lar. Então, são músicas... sem música, sem letra, como é que fala? Música... Instrumental? Instrumental, obrigada. Músicas instrumentais para fazer o evangelho. E quando eu passo os programas que tem aqui na rádio, que é as segundas, as quintas e aos domingos, passa também ao vivo no aplicativo. Então tá bem legal, eu vou passar aqui a campanha e depois a gente entra com a propaganda. Tá bom, gente? Então, vamos fazer um intervalinho? Bora. Comercial? Bora. Daqui a pouco a gente volta com o Léo aqui. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Mestre amado, agora através desta canção, nos elevamos em prece, rogando-te em oração, que o teu perdão nos abrace, que a tua luz nos ilumine, que o teu amor nos enlace. na humildade que redime, trazendo a cada irmão que nos ouve neste momento o conforto ao coração e o remédio para o seu sofrimento. Que a dor se transforme em sorriso e a tristeza em paz e esperança, e que grave este momento preciso para sempre em sua lembrança. E ao saírem desta casa bendita, semeie os teus conselhos tão sábios, socorrendo a quem necessita, cultivando um sorriso em seus lábios. E ao saírem desta casa bendita, semeie os teus conselhos tão sábios, socorrendo a quem necessita, cultivando um sorriso em seus lábios. Nós estamos aqui com o Léo Ritter, da cidade de Porto Alegre, falando sobre a comédia segundo o Espiritismo. E ele é espírita desde criança e trabalha no Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Porto Alegre, de Poa, né? Poa. E hoje, Poa. E hoje está aqui em São José dos Campos, chegou agora cedo e vai fazer uma apresentação lá no Hilários Bar. Às 19 horas. Se não for no show, vai para um brau de tobogã. Já estou falando já para você. Tem que ir lá hoje. Isso, exatamente. Mas aí, São José, você pode ficar sossegado, porque tobogã aqui é uma coisa que todo mundo, principalmente quem tem mais de 40, porque tinha um tobogã aqui. Vocês não conheceram, né? Não. Vocês são novinhos, vocês não conheceram. Aqui tinha um tobogã lá no Parque Santos Dumont, que o tanto de acidente que teve não está escrito. Era gente com a cara quebrada, a perna quebrada. É, tiraram. Ah, tiraram depois que quebrou muita gente, mas não tiraram por causa disso. Porque perdeu a moda, acabou a moda, né? Naquela época não tinha problema. Hoje o problema é só hoje. Você cai no. Você vai no supermercado, você escorrega lá, você tem, vai cobrar uma fortuna do dono do supermercado, você escorregou. Entendeu? Agora, antigamente você podia quebrar a cara que ninguém dava nem aí. Não fazia isso. A gente andava de. Saía de lá, não tinha nem um 92, 90 de bombeiro pra chamar, saía nas costas mesmo. Andava de fusca sem cinto, sim, batia a cabeça no teto, né, Jorge? Carrinho de rolimã. É igual dois amigos meus, três irmãos. Eles foram pra São Francisco Xavier de fusca. Aí quando chegou no meio do caminho de São Francisco pra cá, que daqui de São Francisco deve estar uns 40 quilômetros no máximo. Aí de lá pra cá, os três bêbados, quebrou o cabo do acelerador do Fusca, né? Nossa. Aí começaram a discutir na estrada, que deixa o Fusca, não deixa o Fusca, deixa o Fusca. O outro falou, claro que não. Só a gente apertar aqui que acelera, vamos embora com o carro acelerado. Falou, mas quem vai apertar? Ele falou, não. Aí um sentou no para-choque do Fusca e ficou lá. Oi. E o Fusca andando. Quando parou na frente, a polícia parou, né? A polícia parou ele. O que vocês estão aí, maluco? Naquela época podia beber, né? A polícia não ia fazer nada com você porque você estava bêbado. Então, parou por causa que o cara estava sentado no para-choque do Fusca. Né? Aí o policial falou assim, peraí, mas por que vocês estão falando? Não, a gente precisa chegar em casa, acabou, o acelerador quebrou, estamos aqui, a gente precisa chegar em casa. Aí o policial pegou uma madeirinha, um pedacinho de pau no chão de água, botou no lugar... O carro continuou acelerado. Pode ir, senta lá na frente, vai embora. Já foi acelerado. Devo ter um caldo. Total. Ai. Léo, o que é que você pode, então... Não vai contar todo o show que você vai fazer às 7 horas, mas o que é que você poderia apresentar para a gente de coisas novas, de novidade para a gente? Eu acho que tem uma do projeto do show, né? Realmente, assim, a gente quer fazer, a gente tá fazendo, hoje a gente vai fazer aqui no bar, no Hilários, né? Esse nosso show, mas a gente quer levar esse show pra dentro do Centro Espírita também, tá? Então eu sempre falo no final do show, você que é de casa espírita, dirigente de casa, evangelizador, leva a ideia pro centro de vocês pra a gente começar a inserir mais show de humor dentro da casa espírita, sabe? para realmente as pessoas, porque às vezes tem muitos espíritas que não saem da casa espírita, né? Eles não querem sair da casa espírita, eles não querem fazer nada além do centro espírita, então a gente quer ir até eles, então a gente, estando lá dentro da casa espírita fazendo show, vai chegar em mais pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então, você que é dirigente, é frequentador da casa espírita, quer o show na casa espírita, chama o Sidney lá, tem lá no meu Instagram, o Léo Ritter, tem o botãozinho ali do telefone ligar, é só tu clicar ali, tu já vai encaminhar direto pro teu WhatsApp, conversa com ele, a gente marca um show bacana. A gente gosta de falar sobre o show porque é um modo do centro espírita ter um lucro com isso também. Porque como é que o centro espírita ele consegue pagar suas contas hoje em dia? É com chá, né? É com brechó. Com livraria, exatamente. E o nosso show vai ser mais uma forma do Centro Espírita poder pagar suas contas também, porque o nosso show a gente vai fazer uma venda de ingresso e parte da bilheteria a gente vai deixar para Casa Espírita para fazer reforma, para fazer o que quiser. Então, esse nosso projeto é mais um trabalho para o Centro Espírita poder pagar suas contas. Então, a gente está vindo com esse projeto aí. Quem quiser, é só ir lá chamar, que a gente quer levar o show para Casa Espírita. E além de estar pagando as suas contas, o Centro Espírita também, vamos fazer com que os jovens, com que esse trabalho chegue nos jovens também, para os jovens se inspirarem a fazer o mesmo. Ontem, inclusive, em Cafelândia, lá foi um Centro Espírita lá. Como é que é o nome do Centro Espírita mesmo? Centro Espírita Amor e Caridade. Centro Espírita Amor e Caridade lá. O pessoal fez esse evento incrível, o pessoal nos recebeu tão bem, o pessoal nos abraçou muito, e foi um evento maravilhoso, deu mais de 200 pessoas lá no teatro, todo mundo rindo, foi muito bacana mesmo, assim, inclusive deixar os agradecimentos aqui, pessoal de Cafelândia, muito bom mesmo. A oficina também tinha bastante gente. Inclusive, ó, tô tomando um café em homenagem a Cafelândia aqui pra vocês. Eu sinto falta... nos grandes eventos, por exemplo, né? A gente tem grandes eventos no Brasil e você chega lá, você só vê palestra, palestra, palestra, palestra, palestra, o tempo todo palestra. Quer dizer, isso. De vez em quando aí tem, claro, vai lá um músico, um grupo, vai lá e canta também. De vez em quando eles bolam uma peça de teatro para ter lá no final, na noite, para poder estar junto com aquele evento. Mas para mim falta até humor rápido, pra caramba, no intervalo de uma coisa para outra, poxa. É. Sabe? De uma atração para outra no intervalo, por que não entra um humorista para entreter aquele momento? Porque eu penso assim, humorismo é entretenimento mesmo, você consegue chamar a atenção das pessoas, você consegue... É como nas palestras que a gente faz. Se você ficar sisudo o tempo todo, né... Eu falo assim, o pessoal fala, Jorge, nossa, você é bem-humorado, sempre fala, pô, mas já basta ter essa cara, se eu não for bem-humorado, acabou com tudo, isso, né? Isso. Então, poxa, a gente vê o tanto que a gente prende as pessoas, ou puxa as pessoas pro seu lado, quando você faz humor, quando você, dentro de uma palestra séria mesmo, você faz humor. É, né? eu falo isso também na oficina que a gente tá dando, que o melhor jeito de tu aprender é com humor. Eu falo disso na minha época, eu lembro da minha época de escola. Eu tinha muito mais facilidade de aprender as coisas que o professor estava ensinando quando ele utilizava humor. Quando o professor de matemática fazia a fórmula de Bhaskara, inventava uma música, tu se divertia, tu decorava aquela música e tu nunca mais esquecia. Então, a forma de ensinar com humor é muito boa. E o humor estando nas palestras é muito melhor pra pessoa que tá assistindo. Não fica naquela coisa séria o tempo todo. Então, tu consegue absorver e nem sente. Por isso que o humor é tão importante. Uma pergunta, você tem mediunidade? E assim, as suas piadas, você acha que tem essa influência do espiritual? É sua? Como é que você vê isso? Eu nunca desenvolvi mediunidade, nunca participei de mediúnico. A minha mediunidade, eu acredito que seja... Intuição, talvez? É uma coisa assim, é bem tranquilo, por exemplo, em sonho, a gente sente também, a gente sente, né, quando alguém está nos dando essa intuição, mas assim, as minhas piadas, o texto todo é eu que faço, mas eu sei que a espiritualidade está trabalhando junto comigo para fazer esse projeto crescer cada vez mais. Não tenha dúvida, eu tenho um livro, meu segundo livro, né, o primeiro livro eu trouxe para você, porque o último capítulo é Humor Parada Obrigatória, que tem, né? Trouxe para você aqui. Esse aqui. Esse aqui é o nosso primeiro livro. Foi lançado lá. Né? Entre o coração e a razão, temas para reflexões. Né? Aí. E esse segundo que eu trouxe pro Léo também é o Contos e Causos. Ah, esse aqui. Né? É. Olha aí, legal, hein? Né? E aí dá para você dar uma lidinha de vez em quando e pode, usar, pode usar à vontade. Maravilhoso, quiser, agradeço contar muito. As histórias, né? Inclusive sobre a gente estar fazendo o nosso show chegar cada vez mais longe, agora a gente vai participar do Congresso de Juiz de Fora agora em agosto, né? E a gente vai lá, foi convidado para fazer a abertura do Congresso. Exatamente então, isso que eu tava falando. Já é um passo gigantesco, porque antes só tinha palestra e agora... Dessa primeira vez vai ter comédia dentro do Congresso, então a gente está muito feliz conseguindo conquistar isso aí. Exatamente isso que eu estava falando, Léo. Está faltando nos grandes eventos isso aí. Isso. E eu acho até que não seria só uma abertura, seria inserções assim durante o tempo todo. Se é 2 dias e entrando de vez em quando. Gosto disso. Fica ali 2, 3 minutos e chega, fala uma coisa e sai, vai embora. Imagina o apresentador do evento. É, exatamente. É. Então, quando eu estava falando para você da influência, no nosso livro Músicas Espirituais, Como Acontece, porque eu tenho a mediunidade, né, de receber músicas, e no livro eu conto quais são os tipos de mediunidade que a música chega para a gente, em todos, até na vidência a música chega. Uhum. E aquelas pessoas que pensam que muitas vezes não tem um companheiro, todo mundo tem um companheiro para espiritual para nos intuir, para fazer a gente fazer essas coisas. Então você também tem, não tenha dúvida disso. Exato. Que tem alguém ali. Mesmo quando você está achando que você está fazendo só, tem alguém ali do lado dando palpite. Isso, não, exatamente. Pensa nisso, pensa exato, naquilo, lembra, faz aquilo, exato. Faz isso. Então é mediunidade também, porque inspiração também é mediunidade. Exatamente, né? Exatamente. Então às vezes eu falo até assim, o cara é artista e às vezes ele faz muito sucesso. Daqui a pouco ele para de fazer sucesso, some às vezes, né? Fica só as músicas verdade. Antigas, alguma coisa assim. Aí você pergunta para ele, o que está acontecendo? Ele falou, não tem mais inspiração. E ele acha que ele não é médico. Falei, e a inspiração era o quê, então, antes, quando você recebia? Exatamente, exatamente. Né? Falei, às vezes você fez foi se separar do seu amigo espiritual e deixou ele para lá. É, né? É verdade. Você desconectou dele ali, a inspiração mudou. Então, na arte acontece muito isso, né? O tempo todo. E fora o conhecimento anímico que você traz. Às vezes você está buscando o seu próprio conhecimento de outras encarnações, tudo para colocar ali, né, em prática. Exatamente, também, exatamente. Né? Eu gosto muito de música espírita, cara. Eu acho que nós temos o Grupo GAN, não sei se vocês conhecem. Conheço. Incrível, as músicas maravilhosas. Martin nós temos uma Assente. Banda lá do Sul, que é chamada de Evangelizar é Amar. É uma banda incrível, sempre foi o maior sucesso, inclusive entre os jovens. Evento de juventude era o nosso momento, era o momento que a gente gostava, que a gente pulava, que a gente gostava de cantar as músicas. É uma banda incrível, que era uma banda, inclusive, que tinha que ser mais conhecida nacionalmente no meio espírita. Mas é aquela coisa que a gente fala, né? Quando não é a nossa profissão, fica muito mais difícil da gente focar 100% e levar adiante esse projeto, né? Por exemplo, eu falo que eu só consigo viajar com o meu show porque hoje se tornou a minha profissão. A minha profissão é ser comediante espírita, o meu ganha-pão vem do show, então eu só consigo focar 100% no show porque é a minha profissão. Agora, eu acho que, inclusive, isso é uma... É uma coisa do meio espírita que nós precisamos mudar um pouquinho mais, sabe? Profissionalizar algumas áreas, porque a gente fica achando que tudo é caridade o tempo todo e falta profissionalismo. A gente vai assistir um show de música espírita e é tudo com equipamentos que não são tão bons. Aí tu pensa na pessoa que vai lá na casa espírita pela primeira vez, vai assistir, às vezes ela não vai achar bacana o que ela tá assistindo porque não é a profissão da pessoa, não tá 100% focado naquilo, a gente não tá dando a atenção que devia. E a pessoa vai acabar vendo que ele vai embora do centro espírita, não vai voltar mais. Então eu acho que a gente devia normalizar um pouquinho mais a profissão da pessoa ser algo no meio espírita, sabe? Pra gente poder realmente ter mais qualidade em tudo que a gente for fazer. Eu, por exemplo, talvez eu não teria uma qualidade tão boa no meu show se fosse um hobby pra mim. Porque daí o meu trabalho CLT ia estar na frente do meu show, a minha família tá na frente do meu show, né? Eu poder viajar e o meu show ia ficar bem meia boca. E as pessoas que iam assistir talvez não fossem gostar. O meu show hoje eu só garanto qualidade porque é meu trabalho, é o que eu foco 100%, é isso. A minha rede social também. Então é isso aí. Eu acho que às vezes falta a gente mudar um pouquinho esse pensamento, sabe? Que realmente a gente pode ter profissionais do espiritismo. É outra coisa também, não tem problema nenhum, eu penso assim. A questão é assim, é um humorista, você é humorista sendo espírita ou não sendo espírita, né? Isso. Você pegou uma especialização. Nessa exato. Área de você chegar e contar, usar o seu humor na área que você conhece mais, talvez, que viveu a vida nele. Exato, né? Exato. Então, Para que, melhor nós... Eu acho até assim, se eu for em um show ou ouvir alguma pessoa que não seja espírita falando de espiritismo com piada, eu não vou gostar muito, talvez. Uhum. Porque pode ser que seja pejorativo, pode ser que ele esteja querendo fazer gozação. Sim. E o humor não é fazer gozação dos outros, né? Isso. Agora, a pessoa sendo espírita, viveu ali, você está falando de você mesmo. Isso, exatamente. Né? Então, eu estou falando de mim mesmo, né? e das vivências, né? De todo espírita, né? Então não tem nada de deboche nisso, né? De zoação, não, eu estou contando as coisas que todo espírita já passou. Exatamente. Pessoal, um recadinho, no dia 23 de julho, nós teremos as cartas consoladoras lá na casa da Marcela, a partir das... de manhã, então ela vai fazer a entrevista, quer dizer, as pessoas vão entregar os nomes que desejam receber das 6 da manhã às 9 da manhã, lembrando que dia 23 de julho é quarta-feira, das 6 da manhã às 9, as pessoas passam por ela e deixam os nomes, pode voltar para casa sossegado e à tarde volta para lá que nós estaremos juntos lá com a Fernanda, com todo o grupo da casa da Marcela, para receber todo mundo, para poder ela fazer a sessão e receber as cartas, né? Quer dizer, não, ela não vai receber as cartas só à tarde. A partir da hora que ela faz todas as entrevistas, ela já senta na mesa e fica lá escrevendo. Mas a pessoa não precisa ficar esperando lá o tempo todo para não ficar o dia todo. Pode ir para casa. Quem mora fora, que vem, fica lá mesmo, que sempre tem lanchinho, alguma coisa, tem restaurante ali perto. Aí, então, dia 23, a Fernanda volta com as psicografias. Dia 23 é o aniversário da Marcela, por isso que ela faz todo ano, dia 23, esse trabalho. Então, quem sempre fica cobrando a gente, que quer ir num trabalho de cartas consoladoras, dia 23, lá em Jacareí, só lembrando, fica na Avenida Papa João Paulo II, número 129, Parque dos Sinos. Avenida Papa João Paulo II, 129, Parque dos Sinos. Eu coloquei o link aqui no... coloquei aqui o folderzinho aqui no, na Rádio Vivência Espírita, tá bom? Tem perguntas aí? Não sei. Eu tenho a do Aécio aqui, porque tem uma dúvida. Léo, para você. Será que a risada é uma revolta da alma contra as sombras da existência espiritual ou uma fuga da luz espiritual momentaneamente? Eu acho que a risada é um remédio. Um remédio para tudo. E justamente contra o mal, né? Contra a ausência do bem. Porque o humor, ele tá ali para nos ajudar no dia a dia. Ele tá em todo quanto lugar, né? Não é só num show de comédia que vai ter humor, não. O humor tá no nosso dia a dia, né? Quando a gente tá lá no trabalho, a gente adora conversar e dar risada com nossos colegas de trabalho. Quando a gente utiliza o humor, a gente consegue ver os nossos problemas e não levar tão a sério, né? A gente começa a aceitar mais, a gente começa a rir das coisas que acontecem com a gente. Então o humor, ele é bom pra tudo, né? Ele deixa a nossa encarnação e as nossas provas mais fáceis de serem passadas. Então acho que o humor é muito importante. Pergunta da Mônica. Pra mim. Tá. O Aécio tem uma outra pergunta. Uhum. A comédia, então, não é um alívio da dor, mas a dor disfarçada de risos inconscientes? Caraca, o cara veio, hein? Nossa, não, cara, ele pega pesado mesmo. Ele veio da filosofia, o cortel do espiritismo. Se você entender a pergunta que o Aécio faz, se você entender a pergunta que ele faz, já tá. Já ajudou demais. Foi muito boa. Repete então. Não, eu nem peguei direito, mas vamos de novo. Que ameniza, né? Ameniza, ele como o Léo falou, o riso. Ele faz com que... não é que ele vai tirar a dor e nem é para disfarçar ou para tirar a atenção. Mas é para... É a história de Jesus. O meu fardo é leve. Por que que o fardo com Jesus é leve? Ele não disse que não vai ter fardo, mas ele disse que o fardo é leve. Por quê? Porque você vai entender. E o riso, o humor vai fazer, além de entender, dizer, não, isso não é só comigo. Eu não sou o único. Então, desta forma... Não é que ele vai disfarçar, que ele vai retirar uma dor, mas ele vai fazer com que isso fique mais leve, mas fácil de ser passado. Beleza. Aquilo que nós falamos lá no começo, né? Até o que está escrito no livreto, no nosso livreto ali, quando eu falei de humor, né? Dependendo do jeito que ele é colocado para as pessoas, você tira a pessoa da depressão. Depressão é nada mais, nada menos que uma dor, né? Exato. E a pessoa, você tá triste, você se propôs a ouvir alguém falar... De repente o cara pode estar numa situação tão grave que para ele nada existe graça, né? Mas se você está querendo entrar, ficar meio melancólico, tudo, de repente sim, o que vai levantar você é a boa energia. O que vai levantar você é eu recebo muitas mensagens, inclusive eu fico bastante emocionado de pessoas que falam para mim: Léo, ó, teus vídeos me salvaram da depressão, eu estava muito triste, teus vídeos alegram o meu dia. Por causa dos teus vídeos, eu consigo levantar da minha cama, eu consigo passar pelos problemas, e eu fico muito emocionado com isso, porque às vezes a gente tá. A gente que trabalha com isso, às vezes a gente tá tão focado ali no trabalho que a gente esquece que a gente tá salvando vidas o tempo todo. A gente tá conseguindo alegrar o dia das pessoas. O próprio trabalhador da Casa Espírita, né? Que tá lá dando passe, que tá lá dando palestra, que tá lá dentro fazendo algum trabalho mínimo que seja, a gente tá salvando a vida de alguém. Toda pessoa vai lá no centro espírita encontrar uma fuga da dor, né? Porque vai pela dor, vai porque algum parente desencarnou. E olha que bacana, né? O nosso trabalho ser tão importante assim para ajudar alguém, né? Então, eu acho que igual o Jorge falou, né? Que tem que ser espírita para ir para esse lado, porque tem a responsabilidade. Isso. Como você tá no espiritismo desde os 4 anos de idade, com certeza você sabe muito de... Não sabe, mas está no processo de reforma íntima. Uhum. Você sabe o quanto isso é importante. Claro. Pra gente. Então, com certeza, você usa isso com responsabilidade. Isso. Porque pra desviar, usar isso pra forma errada é muito fácil, né? Sim, exatamente, exatamente. Tem que ter muita responsabilidade. Eu falo disso porque tudo que envolve o espiritismo tem que ter responsabilidade. Inclusive na nossa criação de conteúdo para as redes sociais também. Porque como a gente posta vídeo praticamente todos os dias, a gente cria um tipo de conteúdo, por ser espírita, a gente tem que ter uma responsabilidade muito maior do que qualquer outro vídeo que a gente vai postar, porque o nosso trabalho não é só o riso pelo riso, eu não quero só postar um vídeo lá pra tu dar risada, eu quero que tu aprenda também, eu quero que tenha uma mensagem. Então todos os nossos vídeos que a gente faz também pro canal do YouTube, lá no Ectoplasma, a gente estuda bastante antes de fazer o vídeo, pra que a mensagem chegue de uma forma diferente pra essa pessoa. Então a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande, porque o espiritismo é uma coisa séria que a gente fala, né, entre aspas, uma coisa séria que também pode ser utilizado com humor, mas a gente quer passar uma mensagem para a pessoa que está assistindo. Legal. Arlete, a mãe girafa aqui no Dalpino, que tem um programa amanhã, né, Jorge? Isso. É, ela tem um programa aqui na rádio amanhã. Ela está perguntando para você, ela está dizendo para você: bom dia, Léo, eu irei para o teatro hoje. Olha. Ou você vai entregar uma interação com os ouvintes? E ela continua: que bacana receber o Léo e alinhar esses momentos. Léo, seu público são só pessoas espíritas? Ah, eu falei, né? Todas as religiões vão no show e vão entender as piadas também. Inclusive tem bastante desencarnado que vai também, então é legal. Mas eu sempre me preocupo para que seja um show, para que todas as pessoas entendam. E que bom que ela vai lá hoje, espero que ela se divirta bastante. Tem bastante interação também no início do show, a gente conversa um pouquinho e depois entra nas piadas. Então é um show com bastante interação. Se ela for lá hoje, ela pode fazer alguma pergunta pra gente responder ao vivo no palco, vai ser bem legal. É, mas você devia dar um jeito de cobrar ingresso dos desencarnados. É, eu queria muito, cara. Pra você ver se você consegue receber pelo menos em bônus hora. Entendeu? Exatamente. Já tem bônus hora esperando. Exatamente. É. Perfeito. Agora lembrei de um amigo meu, Jorge, meu primo Jorge. Ele prestava dinheiro pras pessoas também, né? Era meio agiota ele. Não era uma agiota completa, era meio só. Aí ele emprestou dinheiro para um parente nosso lá, o parente nosso bateu o carro, morreu na hora. Tinha emprestado, pegado uns 10 cheques do cara, né? Naquela época a gente dava o cheque pro cara receber depois, né? E aí ele falou: o que que eu vou fazer? A mulher do cara, o cara tava duro. Você pediu dinheiro emprestado porque não tinha nada. Já pediu dinheiro emprestado, agora eu vou cobrar da mulher dele? Não, vou tomar o prejuízo. A pessoa era conhecida nossa também, vou tomar o prejuízo e tal. Mas passou uns 2 meses... Aí morreu um amigo nosso lá, o Agenor. Aí ele chegou pertinho do caixão dele, pegou o cheque, dobrou e colocou assim no caixão, falou: se você conseguir receber lá, você fica pra você. Mas eu já fico livre aqui dessa dívida. Né? A Mônica Vasconcelos já pergunta pra você, Jorge. Qual é o nome desse livro que o Jorge está falando sobre música mediúnica? Músicas espirituais como acontecem, Mônica. Quando a gente se encontrar, eu dou de presente pra você. Se você quiser adiantar, quando você for lá no Recanto de Luz, lá tem. Né? No Recanto de Luz de Manchila tem esse livro lá pra vender, lá em Ribeirão Pires. Tá na internet também. Mas espera, quando a gente se encontrar, eu levo o livro pra você. Esse livro, ele fala da música espiritualista, da música espiritual espiritualista, o que a codificação fala sobre música, né? Toda codificação fala sobre música, o que os livros auxiliares falam sobre música também. E depois eu fiz uma divulgação de muitos grupos espíritas que estão no Brasil, desde os pioneiros até os que estavam na época que eu fiz o livro aí no Brasil, mostrando que tinha muita gente fazendo esse trabalho. Né? É isso. E no final tem um CD também com algumas músicas, porque a gente fala, a gente apresenta a música e fala como que essa música foi recebida pela mediunidade. A segunda parte do livro é isso. A gente apresenta a música, conta a história da música, como ela aconteceu e como que foi o tipo de mediunidade que foi utilizada para a pessoa receber aquela música. É muito legalzinho. O pessoal gosta bastante. Quando a gente fala que é música, né, Léo? É um livro de música, a pessoa pensa que você vai dar um livro de música para a pessoa aprender a tocar música. Então a pessoa não pensa, ele não entende direito, né? Pensa que. Aí a pessoa, não quero aprender música, não, mas não é isso. Não. Falando como que as músicas espirituais chegam para nós médios, né? É isso. Legal, agora presta atenção, Léo. Uhum. O Aécio vai fazer a terceira pergunta para você. Olha, Aécio, cara. A ironia do humor no espiritismo está em ensinar a leveza ou em revelar a seriedade oculta nas coisas aparentemente triviais? Caraca, isso é de sacanagem. Traduz pra mim. Quero ver ele fazer, queria travar. Vamos levar o S no show pra ele perguntar ao vivo lá. Não, tá louco, eu diria que a. Se eu entendi a pergunta, né? Porque o rapaz aí, ele pelo jeito é letrado, né? Mas se eu entendi a pergunta, as duas coisas, né? Ele traz a leveza, né? E traz as coisas triviais também de uma forma engraçada. Faz as duas coisas. Uhum. Né? Bacana. Antônio Avaroto está perguntando. Léo, quem valida seu texto? Há um grupo de estudos espíritas que auxilia, analisa e dá ok para a redação antes de ser levado ao público? Não. Tudo eu que crio as piadas ali. E o comediante, ele trabalha da seguinte forma, né? Sempre quando ele vai escrever um texto novo, essas piadas têm que ser testadas, né? Porque a gente só vai ter certeza se a piada é boa quando a gente fizer ao vivo pra galera e gerar riso, né? Então a gente faz o nosso texto e testa lá ao vivo, entrou a piada, a gente já sabe, ó, essa piada eu posso usar em todo show. Aí não entrou tanto, a gente pode ver, vamos testar mais uma vez pra ver se vai dar certo ou não. Então é assim que funciona o trabalho do comediante, a gente escreve texto novo e testa pra ver se realmente vai entrar. É por isso que eu adoro Chaves. Eu nunca vi fazer tanta coisa sem graça e botar os outros para dar risada. Até hoje eu gosto, sinceramente. Brincadeira. É tudo sem graça. As coisas. Eu acho que o sem graça faz ser engraçado, né? Acho que o trivial que ele citou ali, né? Exatamente. O trivial ser engraçado conforme ele é entregue, né? É muito legal. A gente assiste o Chaves até hoje. Todas as gerações. Exatamente, porque incrível como que pode ser. Aí, acho que você volta a ser criança, porque aquelas coisas que você fazia quando era criança mesmo, em qualquer época, né? Aquelas bobeirinhas mesmo que você morre de rir. Porque você pega outros humoristas, até muito conhecidos, que faz coisa para criança, mas parece umas coisas assim tão assim, meio chata, assim, não é, eles não viram criança. Eu acho que você contar coisa para criança, você tem que virar criança. Isso. Né? Não você, eu vou contar uma piada para aquela criança. Não é assim. Você tem que ser a própria. A turma do Chaves é desse jeito, eu acho. É desse assim, jeito. Né? Eles são as próprias crianças. Por isso que eu acho que segura a gente a vida inteira. É isso aí. Muito e a Arlete, a mãe girafa aqui no Dalpin, diz assim: Aécio, KKK, ele está nos programas para fazermos pensar. Isso. Foi isso que Aécio está aí. Está aí para isso. E a Mônica Vasconcelos que vai estar no programa no Recanto de Luz de Mancheiro, no dia 23 de agosto, fazendo a harmonização lá, Jorge. Isso, lá tem. Né? Lá tem o livro Músicas Espirituais. Né? A Mônica, você já marcou com ela para ela vir aqui, Rui? A Mônica Vasconcelos já marcou com ela, não? Não, eu preciso. Tem que ligar para ela para poder marcar. Para passar para mim. É lá para. Uhum. Aí o João Paulo Gonçalves, de Paulista, em Pernambuco, disse que já se inscreveu no seu Instagram lá. E... Aí, maravilha. Perfeito, valeu, meu querido. Tamo junto. Nossa, meu computador caiu fora aqui no rolo. Desencarnou aí. É, nossa. Eu tô achando que você que apertou algum botão aí, viu? Mas não tem problema aqui, é só entrar de novo. É? A senha tá aqui. Tá. Uhum. Se quiser, você me fala. Vamos fazer alguma coisa diferente já? É, 9h50. Hora, a hora do, do... Tem mais perguntas? Não. Ainda aí? Uhum. Então vamos... Aqui todo mundo é de casa espírita ali? Sim, sim, sim. Sim. Uma pergunta para vocês. Um minutinho, né? peraí, deixa eu só colocar você aqui também. Quero um pouquinho. Queria fazer uma pergunta a vocês, estão fazendo pergunta até agora. Boa, isso aí, toma, isso aí. Agora pergunta pra lá. Eita, agora você vai. Vou chamar o Esther, pode. Vou chamar o Esther, hein? Se você ameaçar, vou chamar o Esther. Toma, eu vim em paz. Assim, a gente percebe, né? Eu estou no movimento espírita desde 2005, 2002, né? Desde 2002 eu estou no movimento espírita. Até o ano passado eu era do Conselho Fiscal da Federativa do Rio Grande do Sul. E fui evangelizador, facilitador de estudo aprofundado. E a gente, vivendo o movimento, a gente percebe, né? A olhos, são fatos que tem trabalhos terminando. Lá no Rio Grande do Sul nós temos casa fechando. Ontem, conversando com os irmãos de Cafelândia, também relataram que na região tinha casas fecharam por falta de continuidade, né? E aí vem o IBGE e torna isso que a gente sentia na vida, no nosso cotidiano, traz isso de uma maneira mais científica, mais, tipo assim, como prova, ó, tá acontecendo isso. De maneira que não tem, é incontestável o que está acontecendo. Diz, ó, diminuiu lá de 2,2 para 1,8 o número de espíritos. Esse, nas casas que vocês frequentam, provocou algum movimento de ó, precisamos ligar o alerta, vamos repensar os nossos trabalhos, o que está faltando, por que esse número decresceu? Gerou alguma coisa? Ou não? É. O que eu posso dizer para você é que o divisor de águas foi a pandemia. Tá? Quando chegou a pandemia, fomos proibidos de trabalhar por meses, sendo ameaçados financeiramente de multas e tudo mais. E as pessoas mais idosas, com esse negócio dessa vacina, que nada mais é do que um experimento, e que as pessoas tomaram, e hoje nós temos as sequelas aí, que estão comprovadas cientificamente. E os mais idosos pararam de frequentar as casas espíritas. E repor para os jovens é muito difícil, porque são poucas casas que têm essa juventude ativa, como é o caso do Paulo de Tarso. Mas os dirigentes das casas espíritas mais antigas não dá brecha para os jovens tomarem posse daquilo que lhe é de direito, para poder colocar a inovação, como você falou, Léo, trazer a mocidade dentro de uma casa espírita para trazer a renovação. Então, nós estamos vendo casas espíritas aí que tem meia dúzia de trabalhadores e mal se sustentam. Não fecha porque alguém é perseverante. Mas se você for levar tempo, vai fechar todas as casas espíritas. Nós estamos vendo por falta de juventude. A juventude, que é a base nossa para poder levar, continuar o caminhar, não está tendo mais. Isso. Eu acho que... Pode falar. Eu acredito que o Paulo de Tarso é diferente. O Paulo de Tarso está aumentando o número de pessoas que vão no centro. Quer dizer, já não tem mais espaço para as pessoas sentarem, porque tá lotado. E uma das coisas que nós nos preocupamos muito é sempre com cursos de inovação, sempre renovando as nossas ideias, renovando os nossos trabalhos, e nós temos uma mocidade muito ativa, que ela faz com que a casa cresça. Inclusive, na nossa casa Paulo de Tarso, eu sou, acho que, o único idoso lá, porque o restante é tudo gente nova, com ideias novas, mas dentro da doutrina espírita. E eles fazem o café da manhã para entregar no domingo para o pessoal de rua, fazem cesta básica para entregar para vários bairros, fazem coleta de leite para o nosso hospital aqui. Quer dizer, então tem uma atividade muito grande, porque o Centro Espírita não é somente para ter trabalho de mediunidade, essas coisas todas, é para ter tudo, porque você tem... Eu sempre dei curso de médium lá na nossa casa, e a gente vê que pessoas com mediunidade ostensiva são poucos. Então, a maioria das pessoas estão ali para para trabalhar em trabalho voluntário de todo quanto é tipo. É isso que eu acho que está faltando para as casas, é criar trabalhos de ajuda à população, aquela coisa toda, mas ter também estudo. Porque eu acredito que o espiritismo, sem um estudo da doutrina espírita, inclusive o Bonani, que é uma pessoa muito antiga aqui de Taubaté, que tem 90 e poucos anos, ele estava reclamando. Ah, porque as casas da Aliança, que nós somos da Aliança Espírita, todos eles, antes de fazer o trabalho, têm estudo, e nós temos mesmo. Que é justamente para a pessoa acabar com as suas, com a sua ignorância, com a superstição, com o medo. Então, a gente faz todo esse trabalho que é justamente para mostrar que a doutrina espírita ela é atuante, ela é atual e ela é renovadora. Então, nós temos esse tipo de coisa. Então, aqui, a nossa casa lá é diferente. Do Paulo de Tarso, nós estamos com a escola de aprendizes que nós falamos, que não cabe na sala, de tão lotado que está de escola nova. E a Cris também trabalha lá, né, Cris? Como é que é a nossa casa? Sim, sim. Lá tem trabalhos muito sérios e é o pessoal muito acolhedor que promove, né, essa integração. Sim, sim. É, agora, bem legal. Você não pode contar muito, não, porque é um espírito que baixa em tudo que acontece. É verdade, é verdade. Na Casa do Caminho ela tá lá. É, eu sou da Casa do Caminho, na verdade. Na AME ela tá. É. Aqui ela tá. No Senzala eu vou lá no. Marcela. É, no Senzala eu vou também. Eu vou. Isso aí, tá certinho. No show eu que passo as perguntas, né? Para as pessoas e depois a gente responde no quadro. No quadro. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, né, que se a gente poderia evangelizar, porque foi falado aqui da questão da nossa metodologia de estudo, né? A evangelização, por exemplo. A juventude chega lá. Aí eu pergunto assim: a gente conseguiria evangelizar numa oficina de música? Olha, eu falo para você que eu só faço palestra e preleção e aula com música. Numa oficina de teatro, eu conseguiria evangelizar? Porque pense comigo, eu fui evangelizador há muito tempo, mas o modelo era esse. Os jovens ficam na escola durante a semana toda, a nossa evangelização era o sábado. Aí saíam de lá e iam para outra sala de aula. Se nós tivéssemos uma oficina de teatro, o Léo, ele tem a profissão hoje de humorista porque ele frequentou no Centro Espírita uma oficina de teatro. Então, são espaços que nós talvez precisemos quebrar alguns modelos que nós próprios criamos. Foi falado aqui, né? Um sentar atrás do outro para ouvir alguém falar. Eu acho que a gente pode. Tem outros espaços que nós encontramos em outras denominações religiosas que no Espiritismo não tem. Talvez seja por isso que eles consigam encher um estádio de jovens. Para ouvir uma música, porque eles se sentem pertencentes àquela cultura. E nós, até eu acho que o Léo já citou aqui, né? A gente parece que fica. O Espiritismo é no centro espírita. Não, mas eu tenho que viver. Não, mas eu não quero sair daqui. Não, não. Ontem, por exemplo, eu falei, né? Olha só que coisa boa, nós estávamos aqui reunidos para uma outra vivência nossa, que é entretenimento, né? O Léo é entretenimento. Só que o entretenimento com o Espiritismo. Sim. Então, ou seja, é uma outra face da minha vida que eu também tenho, né? Todo mundo tem um momento de se entreter. E aí eu saio de casa para ir no teatro para ver um humor espírita, para ver as vivências, para ver aquilo que eu estudei de uma maneira engraçada, uma outra visão. E eu acho que isso contribui demais para nós atingirmos mais corações. Ô, Sidney, na nossa casa nós temos a banda da evangelização. Nossa, e chega de sábado de manhã, fica a banda lá tocando, cantando, a garotada toda. Porque nós vamos trazer aqui a Patrícia, que ela faz evangelização para criança de 2, 3 meses. Uhum. E com música, tudo. Quer dizer, então são coisas inovadoras que nós gostaríamos até de passar para outras casas. Então nós temos a banda lá do Ricardo Araújo. Ele mais duas pessoas que chega de sábado de manhã, você vai lá, é uma alegria, toda cantando e lota. Depois nós temos a escola de pais, que é justamente para segurar aqueles pais que levam as crianças. Porque antigamente o pessoal levava a criança na evangelização, colocava lá, a hora que terminar eu volto. Hoje não. Hoje nós pegamos aqueles pais que vão lá para levar as crianças, eles ficam porque tem também uma palestra para eles. Tem, e está sempre lotado. Então você vai lá do sábado de manhã, está lotado. E a gente vê que é um trabalho que as pessoas fazem, que é o nosso objetivo, quando nós criamos a Fraternidade Paulo de Tarso, era ser um centro totalmente diferente, um centro que abraçasse as pessoas, que fizesse com que as pessoas se sentissem bem na Casa Espírita. Então não é só ir lá para receber passos, não, eles se sentem bem. Acolhidos. Acolhido. Então, tá? Então nós temos a receita da pronta. Tá, nós temos a receita, é só você, um dia vocês virem com mais tempo, vocês vão conhecer aqui a Fraternidade Paulo de Tarso, que vale a pena, viu? Ela, coisa boa. Ela tem gente sobrando lá. Nós fizemos um bingo para arrecadar dinheiro para comprar cestas básicas. Lotou. É, não cabia mais ninguém lá. E o que acontece? Todo mundo colaborando, todo mundo ajudando. Quer dizer, então, a gente sente que a gente é um caminho é diferente. Que vai. Justamente. Que agrega. É isso. É isso que eu acho que a doutrina espírita precisa. É, eu sei que a gente é lá na lei de progresso, a gente entende, não estou reclamando aqui, né? Só estou dizendo que às vezes nós somos um pouco vagarosos nos movimentos, né? Eu conversei com o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e ele me relatou, eu estou à frente de uma instituição centenária. Eu disse, eu entendo, Antônio, essa questão, só que a gente precisa renovar alguns processos. Eu vi o André Trigueiro falando e eu achei que era bobagem. O Centro Espírita tem muitas pessoas que fazem e não permanece. Mas nós somos de ideia que o Centro Espírita não é para ficar prendendo espírita. É para esses espíritas aprender a ser um cidadão melhor em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Tá? Então, porque você já pensou, se todo mundo que fizer curso ficar dentro da Casa Espírita, não cabe. Então, o que nós queremos é justamente que as pessoas saiam e vá dar exemplo em qualquer lugar. Porque o espírita é aquele que tem que dar exemplo em qualquer lugar que ele for. Então, esse é o nosso objetivo. Eu não sei se os dois ali são gerentes do Banco do Brasil. A Cris e o Piero. Eles fazem um tratamento totalmente diferente para atender o público. E olha que não é fácil, né? Sim. A gente tenta, né? A gente tenta. É um esforço, né? Eu preferia mais que eles trouxessem um dinheirinho para nós. Eu também. Ô, Léo. Oi. Alete, Mãe Girafa, aqui no Dalpino, tem uma outra pergunta. Algum vídeo que você postou trouxe desconforto ou trouxe alguma polêmica? Tem um vídeo específico que teve alguma polêmica, mas foi quando ele explodiu e começou a chegar em pessoas que não conheciam o meu trabalho, né? Só que isso vai da pessoa que está recebendo o conteúdo, ela não está preparada para aquele tipo de conteúdo. Porque o conteúdo que eu faço, ele é totalmente, vamos dizer, inofensivo. Eu nunca vou postar alguma coisa que vai ofender alguém. Eu nunca vou postar alguma piada de humor ácido. Eu sempre vou cuidar muito com o que eu posto. Então, se aquela pessoa não recebeu muito bem, aí é ela que não está preparada. É ela que falta o entendimento de saber que pode ter humor no Espiritismo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, do vídeo que eu fiz, que foi um vídeo muito legal, que muitas pessoas elogiaram, mas tiveram muitas pessoas que se sentiram ofendidas. Na época que o Nosso Lar 2 estava no cinema, tava todo mundo, o filme da Barbie estava no cinema também, e tava todo mundo indo assistir Barbie vestido de rosa, não sei se vocês lembram disso, tava uma febre. E que eu fiz? Eu falei, pô, que legal, vou me inspirar nisso e eu vou assistir o Nosso Lar 2 vestido de André Luiz. Coloquei uma roupa de espírito, botei um bigodinho e fui vestido de André Luiz, como os fãs de Harry Potter faziam quando estreava o filme, como os fãs da Marvel faziam vestido de Thor, de Homem-Aranha. Eu fui pra fazer o Espiritismo pra inspirar outras pessoas ali a fazer. E gravei lá, André Luiz indo no cinema. E eu fui lá, assisti sentadinho, aí brinquei que eu dei um passe na máquina do ingresso ali, brinquei que eu fluidifiquei a Coca-Cola. Ah, não pode. O quê? Tu fluidificou Coca-Cola? Tu sabe que tu não pode fluidificar Coca-Cola? Gente, eu sei, isso é humor, eu tô brincando. Eu estou fazendo uma sátira, mas, que o André Luiz tá indo no cinema. Mas quem falou que não pode fluidificar Coca-Cola? É, todo mundo comentou isso aí lá. Ai, mas que falta de respeito. Está faltando com respeito. O que é isso, cara? É que nem lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, vocês têm o Papai Noel azul. Ah, tem o azul. Isso. Tá no Grêmio, Papai Noel azul. Papai Noel. Porque nós tínhamos o Renualdo, você lembra que o Renualdo falava? O único Papai Noel que é azul é aqui em Porto Alegre, por causa do... Do Grêmio, Grêmio, né? Exatamente. Renualdo era Cachoeira do Sul, grande amigo nosso, a vida inteira, nunca conhecemos ele pessoalmente. Né, assim, desde o começo do programa, 21 anos atrás, a gente interagia, porque ele tinha um programa lá em Cachoeira do Sul também. Então, de vez em quando, eu dava entrevista para ele, cantava, um monte de coisa de lá, né? E o Renualdo, infelizmente, desencarnou, né? Mas ele resolvia tudo naquela região do Cachoeira do Sul ali, era com ele o negócio, né? O Renualdo, fantástico. Infelizmente desencarnou, porque passou. Santo que ele cumpriu o compromisso. Não, da prisão, você aprendeu, cara. Mas infelizmente para nós, né? Ah, vamos... tem um convite ao vivo para vocês aqui, viu? O Léo. Léo e Sidney. A Antônia Varoto está convidando vocês, o Léo e a equipe, para o baile da Fraternidade de Paulo de Tarso no dia 1º de novembro agora. Olha, legal. Se vocês puderem vir para cá para prestigiar, claro, e serem prestigiados. Legal, legal. Se o convite está feito aqui, com certeza. Vale legal, a pena, porque lota, viu? Esgota os convites, tá? Olha aí, coisa boa, maravilhoso. Não, ainda mais é o seguinte, né? Que o baile é a noite toda, o baile, né? É? O baile é a noite toda, né? É, tem quem quiser dançar, dança. Não, tô falando, não, mas é no baile não, tô falando, a festa é a noite toda, né? Dia primeiro, mas vai a noite toda. Sim, então, sim. Quando chega depois da meia-noite, lota de espírito, porque é dia de finados. Ah, é dia de finados, né? Aí aumenta. Não, porque tudo isso daí a gente faz, que é justamente para envolver as pessoas, para as pessoas se sentirem amada, querida, que possa conversar, porque nós temos dificuldade nas casas espíritas. Como é que é, Jorge? Tem aquela vez que você foi cantar lá, quando você teve que desmontar o coisa, não tinha mais ninguém, sumiu. Quer dizer, então o pessoal tem essa mania também. Da próxima vez dá a chave para mim que eu fecho a casa, pessoal. Da próxima vez dá a chave para mim que eu fecho a casa para vocês. Né? Então precisa acabar com essas coisas de ser de pessoas inocentes espírita. Terminou o trabalho, some tudo, larga o expositor lá sozinho. A gente fica até meio sem graça. Nossa, claro, com certeza, mano. É? Com certeza, né? Não tem como não ficar sem graça. O Chico Xavier falava que a casa espírita só tá indo para frente quando o trabalho termina e as pessoas ficam conversando. Isso. Se não tiver resenha depois, eu falava, a casa espírita está fracassada. Fraternidade, camaradagem, eu acho que isso é que fortalece os laços, né? Uhum. E essa, quando eu falei da ambiência de cultura, né? Porque a gente vê outras denominações religiosas, tem televisão, tem rádio, tem músicas que tocam nas rádios, né? Então a pessoa, ela se sente pertencente a um movimento que ela se identifica. Sim. Por isso, por isso que parece, né? Mesmo a gente ensinando nos grupos, nos estudos, que a gente tem que viver o espiritismo, mas se tu não enxergar isso na arte, na televisão, parece que tu só tá dentro da casa espírita. Não, esse programa mesmo já completou 21 anos. E aqui, tudo é de graça aqui, nós ganhamos tudo isso daqui. Por quê? A gente vê que se você trabalhar, as pessoas colaboram. Isso. Tá, e não tem, né, Jorge? A gente costuma dizer que aqui a gente não ganha nada. Mas o que a gente ganha de bônus hora, ganha de alegria. Eu já estou até vendendo os meus. Já está negociando? Já estou negociando. No mercado de carbono também, tem o mercado de carbono e o mercado de bônus horas. Exatamente, 21 anos de programa, né? Mas aí que eu fui fazer as contas esses dias, descobri que eu estou devendo muito ainda. E tá no cheque especial? Estou já, nossa senhora. Cris, vamos lá? Faz um intervalinho rapidinho, só intervalo sem música. Tá. E a gente volta com o Momento de Gavalho. E antes eu vou colocar a campanha aí pro pessoal, lembrando mais uma vez, vamos baixar nosso aplicativo para ter acesso à mão aí, compartilhar, tá bom? Vou colocar aqui nossa campanha também, peraí. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vamos colocar a mensagem aqui, nem mais um dia sem sorrir. Depois o Léo comenta pra gente. Aumenta um pouquinho. Nem mais um dia sem sorrir. Claro. Depois que minha filha nasceu, não passo mais nenhum dia sequer sem sorrir. Esta foi a declaração desse pai apaixonado pela nova vida que segurava nos braços e que modificaria sua forma de ver o mundo e de viver para sempre. Uma nova vida é sempre um novo sorrir. Sorrir de Deus, que concede nova chance a um de nós. Sorrir da natureza, que se renova, que vibra com seus ciclos belíssimos na Terra. Sorrir de quem chega, pois, por mais que a existência seja ainda campo de provação e expiação, é também campo de redenção, de novos caminhos, um passo a mais para a felicidade. E ainda, sorrir de quem recebe no lar um novo ser, que não é propriamente novo, mas que aterriza no planeta de uma forma muito especial, através das vestes da infância. Uma nova vida é sempre um novo sorrir. Identificamos na criança a confiança que o Criador deposita nas mãos da humanidade. A criança é a canção com que o tempo embala os ouvidos do futuro, quanto é a semente que, lançada na terra fértil da nobre orientação, produzirá floração e frutos de esperanças para o amanhã. A infância é o poema de amor e docilidade que o pai maior recita para seus filhos queridos, mostrando-lhes o caminho da pureza que os incita a construir em suas almas. Aprendamos com a simplicidade da infância, com as primeiras conquistas e com esse olhar de admiração e encanto que somente os pequeninos têm. Aprendamos com eles a importância do aconchego, de estar sempre perto, abraçado a quem se ama. Aprendamos a confiar no colo do pai e da mãe, que não nos deixam cair em momento algum. E assim, nos entreguemos à vontade de Deus, que nunca nos desampara. Aprendamos com as crianças a perceber as minúcias do espaço à nossa volta, os detalhes, as delicadezas da existência. Aprendamos, enfim, a dar a nós mesmos novas chances, novas oportunidades de acertar, pois o Criador assim o faz sempre e com muita competência. Não deixemos que o tempo, na companhia delas, passe voando. Não. Lembremos de cada progresso, de cada nova vitória, registrando tudo nas fotos, gravações e, claro, no coração. Porque uma nova vida é sempre um novo sorrir. E quem de nós não precisa sorrir mais? Sorrir de alegria, sorrir de gratidão, sorrir por amar, sorrir, por estar vivo. O Criador maior e suas leis perfeitas desejam que sempre estejamos sorrindo. Dessa forma, promovem nosso crescimento através das eras, pelas sendas do amor infinito. Quem sabe um dia todos possamos dizer: não passo mais nenhum dia sequer sem sorrir. Léo, o que você poderia dizer dessa mensagem? Nem mais um dia sem sorriso. Léo e o Sidney. Eu acho que o sorriso e o riso, ele é contagiante, né? Ele contagia. A gente pode estar num dia ruim, quando a gente vê alguém sorrindo, a gente sente vontade de sorrir também, né? Pode mudar o nosso dia. Então, eu mesmo, quando eu assisto programas e vejo as pessoas dando risada, as pessoas gargalhando, me dá muita vontade de rir junto. Então, eu acho que o sorriso é muito contagiante. A gente precisa sorrir mais, a gente precisa ser mais simpático com o nosso próximo, né? Tentando praticar a caridade. A gente fala da caridade, mas não só a caridade material, que é uma doação, mas sim um abraço, um sorriso, uma palavra. Tudo isso muda o dia de alguém. Então, o sorriso contagia bastante. Muito bacana. Tem que sorrir mais. É isso que a gente tem que fazer. Eu entendo da mensagem, né, que me passou, foi a questão de nós percebermos o simples, né, nós entendermos que as pequenas conquistas são grandes conquistas que fazemos quando nós estamos num processo de evolutivo, né? Que é nessa oportunidade que tantas outras oportunidades nós tivemos, e nessa oportunidade nós aceitamos o Cristo e entendemos que Ele é o nosso modelo e guia. Então, se nós estamos caminhando para Ele, se cada conquista, né, cada vez que eu consigo enxergar no meu dia belezas numa criança que sorri, num cumprimento, em fazer o outro rir, então eu acho que isso é o que a mensagem que foi trazida aí me lembra e tocou o meu coração dessa maneira. E uma voz muito bonita, né? Parece o Cid Moreira ali, gostei. É. Né? Uma voz legal. Na Federação Espírita do Paraná, essas mensagens. Né? Muito legal. Aí a gente passa, desde que o programa começou, há 21 anos atrás, a gente tem. Eles lançaram 34 CDs só de mensagens. Né? Muito bom. É, então a gente usa desde o começo do programa. Sempre tem a mensagem e tem um momento, né? É, vamos encerrando o nosso momento de Gigavale? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então, com o oferecimento da WS Festas, vamos falar dos aniversariantes e mais alguma coisa antes que eu cortei o Jorge. Desculpa. Nada, você foi na programação normal, eu que estou improvisando, né? É, só para lembrar, mais uma vez, que a gente está no momento Gigavale, só para lembrar mais uma vez dessa rodada de negócios que a Gigavale vai fazer dia 19, portanto, sábado que vem, das 10 da manhã até as... das 10 da manhã até as 22 horas, até as 10 da noite, das 10 às 10. Então, recebendo novas pessoas que são lojistas, né, dono de lojas que trabalham com material de construção, mas não é simplesmente para chegar lá e a pessoa ter que comprar as coisas, não é isso que eles estão fazendo, eles querem que as pessoas conheçam a Gigavale, que é o maior atacadista que nós temos aqui na nossa região. Então, para ser mais agradável até, né, nas negociações, ou quem só for visitar para conhecer, terá lá uma festa junina, né, com todos os doces e as comidas típicas de festa junina e bebidas típicas de festa junina, das 10. Então vai ser uma festa julina. Julina, exatamente. E a gente tem festa junina, festa julina e festa agostina. Agostina. Acaba, né? Daqui a pouco tá igual o Nordeste, é carnaval todo mês, todo dia. Né? Você tá lá em Juazeiro da Bahia, já teve em Salvador. Chega na outra semana em Juazeiro da Bahia, a pessoa fala, semana que vem nós estamos lá em Feira de Santana, viu? Foi outro carnaval, brincadeira. A festa junina está assim desse jeito também. Então, pessoal, compareçam lá. Legal. Eu e o Rui vamos dar um pulinho lá também para poder ver se a gente ganha esse iPhone, né? Que vai ser sorteado. O iPhone 16, olha. Quem aparecer lá já deixa o nome lá na porta e depois vai ter o sorteio. E quem fizer negócio, eles estão dando oportunidade de pagamento só nesse dia. Para 30 dias, 60, 90, 120, 150 e 180 dias, quer dizer, os prazos para pagar. Ou então em 90 dias direto, né? Não precisa pagar nada em 90 dias direto. Vale a pena conhecer a Gigavale Atacado, que sinceramente só cresce, graças a Deus, né, Rui? Gigavale Atacado só cresce. É o maior, né, vendedor de produto da minha cidade. Uhum. Isso é das empresas que eles representam, né? Sim. É o que ele fala aqui. No dia 19 de julho, a Gigavale Atacado, maior distribuidora de materiais de construção do Vale, preparou um evento com 22 marcas parceiras, feito sob medida para você, que busca novidades e condições de preços e prazos incríveis para a sua loja. Então, pessoa que tem comércio aí de material de construção, todos convidados para o dia 19, lá na Gigavale Atacado, que fica na rua Pedro Frigi, avenida, né? Avenida Pedro Frigi, 451, Vista Verde. Os nossos aniversariantes, Rui, lá do Paulo de Tarso. Vamos lá, da Fraternidade Paulo de Tarso. Nós temos no dia 16 o Henrique Vieira, no dia 17 a Patrícia de Freitas, e no dia 18, a Margarete Diniz, nossa grande amiga Margarete. Dia 13, quem faz aniversário hoje é minha filha, Mariana Reis. Uhum. Fazendo aniversário hoje. Né? Um grande abraço para ela. Vai fechar a rua Pouso Alegre? Ela vai alugar um clube. É? Ela vai alugar um clube. Porque tem mais amigos que a gente. né? Só convidou os amigos. Ela ligou pra você, Rui? Não. Pra você, Carlinho. Me convidou também, não. Então não devia nem ter falado, né? Nessa dela. Pessoal, agora falando sério também, né? É, claro, foi sério também que eu falei do aniversário. Dia 18, Rui. Aniversário do Fábio Dionísio. Portanto, sexta-feira que vem, né? Aniversário do Fábio. Mas eu recebi uma notícia agora aqui pra gente vibrar pelo Fábio, que o Fábio tá internado. Ele levou uma pancada na cabeça, um tombo que ele levou algum tempo atrás, e deu um coágulozinho, então ele tá internado para retirar isso aí. Oxe, né? Então a Cris passou a informação para mim agora aqui. Né? Então, por favor, todo mundo conhece o Fábio, é uma pessoa bacana. Teve conosco aqui 15 dias atrás, né? Fábio. E teve com a gente a semana passada lá também em Jacareí, no trabalho de curas e cirurgias espirituais. Mas hoje, que sempre traz vibração para todo mundo, sempre traz amor para todo mundo. É ele que está precisando das nossas vibrações agora, que ele vai ser submetido a intervenção cirúrgica para tirar esse coágulo. Então, eu acho que a intervenção vai ser hoje, pelo jeito que a Cris colocou aqui, não conversei com ela ainda, mas vamos vibrar para dar tudo certinho, vai dar sim, e sábado, e na semana que vem, se Deus quiser, sexta-feira, está comemorando o aniversário dele aí. A Cláudia Regina Marcondes de Oliveira diz que hoje é aniversário do irmãozinho dela, João Luiz. Isso, um grande abraço também pro João Luiz, que é lá da tenda de Umbanda Mãe Maria. Tem alguém que faz aniversário? Vou mandar um recadinho? Não, por essa data não. É sucesso, tem uma última pergunta. Não, peraí, então vamos encerrar. Segurei. Vamos encerrar os aniversariantes. Agora, nossa, agora é a hora do sorteio. É, oferecimento da livraria Casa do Caminho. Então hoje a gente estava sorteando um par de convite. O Tião trouxe? Não, a gente já conversou aqui. Então, quem ganhou pro show de hoje do Léo, lá no Hilários Comet, foi a Vera Parodi. E quem vai participar do bingo que ganhou foi a Miriam Yui. Não, a Miriam Yui, mas do bingo era duas pessoas. É, mas a Miriam e o Yui ganhou. Duas pra Miriam. Isso. Tudo bem, então tá certo. E a Vera ganhou pro show hoje do... Ih, Vera, então, dá pra você ir lá no show com seu namorado hoje, Vera, tá vendo? É, namorado ou marido? Não sei se a Vera tem namorada. Tá. Né? Ah, passo o nome. Aí é só chegar lá na porta, né, Cid? Dá um nome, né? Que ganhou aqui no programa Vivência Espírita, viu, Vera? A gente vai passar o nome pro Sidney aqui, ele deixa lá na porta, você e seu acompanhante. É só dar um nome lá na frente. A pessoa que for com você. Grande abraço, Vera. Estamos com saudade de você, viu? A Vera, nossa grande amiga Vera. Faz um tempinho que ela não vem aqui, né, Rui? Faz tempo. É. E agora? Quando ela aprender a falar nosso nome direito, a gente convida ela, né? Um grande abraço para Vera. A Vera. Ô, Jorge, o Aécio César, a última dele aqui é um fake news. Ó, para vocês, notícia falsa do plano espiritual. O espírito revela nova reencarnação com Wi-Fi gratuito em todas as encarnações futuras. Ah, boa, piadinha para encerrar. Também, viu? Eu, piadinha para encerrar. Boa. Peraí, agora... E o pior que nem fake é, né? Pois não. É. Porque todos nós somos médiums, né? Então o nosso Wi-Fi tá todo liberado. É verdade, é verdade. E a Kátia Salgado Gomes, que a minha faz dia 19 de julho. Oi, legal. Mariana. A Mariana dela, né? É. Legal. Gomes de Moraes. O que é agora mesmo? Agora é a hora da dica. Legal. Chegarem a dica. Pode dar uma dica aí, num livro, da peça. A peça de vocês a gente tá falando o tempo todo, mas outra coisa que você quer falar, de um livro, de um filme, de uma peça, de teatro, alguma coisa assim, é a dica do nosso convidado. Certo. Tem muita gente que não conhece ainda, mas é um trabalho que eu considero como os pioneiros do espiritismo, da comédia espírita, que são os Amigos da Luz, né? Que eles já fazem esse trabalho há muito tempo. Inclusive, me inspirei muito neles. Na minha época de jovem espírita, de evangelização, os evangelizadores passavam os vídeos deles lá pra gente assistir. Então, sempre foi uma forma da gente estar aprendendo o espiritismo dessa forma leve. Então, pra quem ainda não conhece, eu vou deixar a indicação deles aqui, pra vocês irem lá no canal Amigos da Luz, vão lá assistir, maratonem os vídeos, só tem vídeo bom, com a qualidade boa, é incrível, o trabalho deles é muito bom mesmo. Então quem não conhece, vai lá assistir, por favor. Eu deixo como dica o grupo musical Evangelizar é Amar. Tá lá no Spotify, são músicas também, tem o Evangelizar é Amar 1. Eu particularmente gosto, nós gostamos, né, do Evangelizar é Amar 2, mas tanto um quanto dois são músicas excelentes, você vai escutar e vai gostar. Deixa eu aproveitar mais duas dicas aqui, enquanto tava falando que eu me lembrei. Tem dois amigos meus que são criadores de conteúdo espírita das redes sociais, que é o Gustavo.espiritismo, só pesquisar lá no Instagram. E também tem o Thiago Brito, que faz comédia espírita, ele também, junto comigo, nós somos os dois únicos comediantes espíritas que fazem show de stand-up comédia espírita. Então, se tu não conhece ainda o Thiago Brito, vai lá no perfil dele, ele é do Rio de Janeiro e ele também tá fazendo um trabalho muito bom, tá fazendo show em Casa Espírita para ajudar a Casa Espírita a ter renda. Então conheçam Thiago Brito e Gustavo Lemes, fazem um trabalho muito bom nas redes sociais também. Bacana. Cris? Podemos encerrar? Podemos encerrar. O Carlinho faz a prece de encerramento aqui? O Carlinho faz a prece de encerramento. Beleza. Deixa eu só voltar. Você quer fazer? Quer fazer a prece de encerramento? Posso fazer? Posso fazer? Então o Léo faz. Boa. Vou só falar da enquete aqui. Bem lembrado, o Piero. Fala você então, Piero, para nós, enquanto eu me organizo aqui. Ui. Esse microfone aqui, tá? Cadê o resultado? Bom, gente, tá ligado aí, né? Tá. Vamos então ao resultado da nossa enquete de hoje. Aí, já aproveitar para agradecer, né? Todos que participaram, enviaram perguntas e também ajudam a divulgar o canal, né? Do Vivência Espírita. A gente sempre pede para compartilhar não só o canal do YouTube, curtir. Instagram também, a gente tem o Facebook interagindo aqui com a gente para aumentar os algoritmos, né, do Vivência e divulgar aí para o mundo todo. Então a pergunta de hoje, cadê que você abre lá? Aqui, ó. Ah, tá ali embaixo. Na sua visão espírita. Na sua visão, fazer humor sobre temas espirituais pode ser considerado desrespeito à doutrina? 73% responderam que não e 26% responderam que sim. Ufa, total de 101 votos, tá? Ainda bem, fiquei nervoso. Então, a ampla maioria, mais de 70% aprovam que não. E acho que é isso, né? Um processo ainda, né? É novo, né? O espiritismo com humor, mas a tendência é cada vez crescer mais e dar mais divulgação ainda para a doutrina. Uma forma, né? É um meio bacana de divulgar o espiritismo. Isso. É isso aí, gente. A gente agradece a participação. Eu, mais uma vez, aqui aprendendo um pouquinho mais sobre espiritismo. Excelente domingo a todos. E antes de encerrar aqui, Jorge, eu quero voltar para vocês, para a gente mostrar. O Léo e o Sidney não conhecem, mas essa imagem aqui é gerada por inteligência artificial. Uhum. Então a gente joga um tema, eles colocam. Então aí Jesus, acho que dando risada de uma boa piada. Isso. Foi gerado hoje. Jesus também, né, com certeza gostava de festa, gostava de coisas boas, saudáveis. E a piada, comédia, o sorrir é muito importante, né? Exatamente. Ainda mais hoje em dia, nos dias tão difíceis que a gente anda, né, na depressão e aquela coisa toda que está acometendo toda a sociedade. Eu acho que faz parte isso, e vocês realmente estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Ah, obrigado. Porque além de divulgar a doutrina, estão divulgando felicidade. Então, isso. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Obrigado aí por participar do programa. Obrigado. E a gente se vê semana que vem, gente. Obrigada. Ficamos muito felizes com o convite aqui de participar desse programa. Foi muito bacana a gente conversar um pouquinho e esperamos voltar mais vezes. Quando a gente estiver por aqui de novo, nos chame que a gente vem novamente para conversar. Certeza. Só avisar com mais tempo de antecedência para preparar outras coisas nas casas também. Isso, né? Maravilhoso. Eu até propunha pro Léo de programar para fazer várias casas espíritas, não só aqui em São José, como no Vale do Paraíba, né? Isso, exatamente. A gente quer. Quanto mais casas espíritas a gente fizer, melhor. Eu acho que com a saída de vocês lá, muitos espíritas vão e vai despertar isso aí também. Isso. Com a saída, não, com essa vinda de vocês hoje. Né? Tanto aqui no programa, como também lá no Hilários, né? Então a gente agradece bastante aqui a todos vocês que participaram do nosso programa. Eu sei que ficou um monte de gente sem falar, que eu só falei no começo lá, né, de todos que estavam ligadinho conosco aqui, e depois eu não entrei mais no chat aqui para falar. Mas Agradecemos a presença e deixamos... O Carlinho, acho que fez todas as perguntas. Agradecemos imensamente ao Léo. Prazer conhecer ele aqui e o Sidney também. E vocês que participam, fazem as perguntas, por favor, multipliquem aí para a gente, colocando o seu like, né, para a gente aí, para a gente conseguir ter a maior divulgação, né, que a gente falou aqui durante o tempo, falou exatamente nesse êxodo, né, que está acontecendo dentro das casas espíritas, demonstrado aí pelo IBGE, embora que ninguém perguntou para mim que religião que eu sou, nem perguntou para você, Carlinhos, para você, Rui, para vocês perguntaram? Não. Entendeu? Então, eu não sei direito esse negócio, como é que funciona, não. Né? Então, Mas eu estou chegando à conclusão, Jorge, que essa questão de estatística não interessa. Interessa é ser espírita e ter a tranquilidade para viver nesse mundo conturbado. Rui, mas acontece o seguinte, que tudo isso é recado, como o Sidney falou. Isso é recado para nós. Sim. Então, se apareceu esse número... O que, que nós vamos fazer? O que, que nós estamos fazendo para poder falar de outro? Porque nós éramos cômodos até hoje. Porque toda estatística, todo levantamento do censo sempre estava dando um pouquinho mais. Sempre estava dando um pouquinho mais. Sempre dava um pouquinho mais. Né? Agora não. Agora deu um pouquinho menos. Então a gente tem que ligar aí o alerta de ver o que está acontecendo. E nós chegamos à conclusão aqui hoje pelas conversas também, que é exatamente o investimento no jovem que está faltando. Exatamente, né? A gente só não pode pegar essa informação que nos deram e não fazer absolutamente nada. Né? Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa para poder mudar isso. Para encerrar aqui, então, por último, a gente passa a palavra para vocês. Aí o Sidney dá o tchau dele aí. Aí você também dá e faz uma prece de encerramento para a gente, por favor. Aqui no livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, a mensagem de hoje, dia 13 de julho. A abnegação que começa onde termina o dever possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Do livro Pensamento e Vida, capítulo 17, Profissão. Rui, quem nós teremos a semana que vem? Semana que vem nós teremos aqui o Daniel Melo, lá da Fraternidade Paulo de Tarso, falando sobre psicosfera e sintonia. E também damos parabéns para a garotada, lá para o pessoal que colaboraram lá no bingo, que esse bingo tem muitas espíritas que não aceitam muito isso, mas como é que nós vamos fazer para arrumar dinheiro para ajudar as pessoas mais carentes? É fazendo alguma coisa, né? E o pessoal não vai lá para gastar todo o salário dele, nem vai ficar pobre participando dos bingos, né? E então, eu agradeço o convite que me fizeram para participar do bingo e também que tenha mais atividade para ajudar aqueles mais carentes. Sidney? Rapidinho, só falando que nós colocamos no... só nós colocamos no grupo o link para a compra do convite para hoje, tá? O site é Ticket na Mão. O site é o Ticket na Mão. Ticket na Mão, jogou no Google lá, Ticket na Mão, já abre lá a opção para comprar. E também lá na entrada é possível comprar também, tá? Lá no Hilários Bar, Luiz Jacinto 241, show às 19 horas. O Carlinhos primeiro, né? O Sidney, né? Eu pensei que já tinha passado pelo Carlinhos. Não, Carlinhos. Não estava dando muita importância para ele. Mas aqui, sabe, eu sou sempre relegado. Aí vem aqueles três bêbados da estrada lá, né? Quando vem, sabe o que é que os caras são? Barbeiro. Olha meu cabelo, tá vendo aqui, ó? Sabe o que é que são os três irmãos barbeiros? Dois seguram e um corta. Aí você não pode espernear de tudo. Então. Você sabe que a gente brinca com o que a gente mais gosta, né? Então ele é o mais zoado aqui. Ontem lá na festa junina, algumas pessoas chegaram em mim e perguntaram: o que aconteceu com o Carlinho? Já estava indo para o seu lado, pessoal. Olhando, só deu uma olhada no cabelo. Pois é. Aí já perguntou: o que está acontecendo com ele? Eu falei: não sei. Às vezes o cara fica velho, ele muda, né? Tem nada de mudar, não, Jorge. Antes costuma dizer que a pessoa vai no barbeiro, dorme, e o barbeiro faz o jeito que quer. Queridos vivencianos, um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido, mas sempre em família, pois é a base da nossa sociedade e é isso que nós precisamos. Sociedade é tudo que temos de respeito, de pátria, de evangelho e de amor. Obrigado, Sidney, obrigado, Léo, obrigado, Rui, obrigado, Jorge, obrigado, Cris, obrigado, Piero, obrigado, Silvio, obrigado, Tião. Obrigado, família Vivenciana, por permitirem nos adentrar em seus lares, levando um pouco de alegria, de conhecimento e de paz e harmonia. Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Graças. E vamos prestigiar o Léo hoje, às 19 horas, lá na... Hilários Bar, Rua Luiz Jacinto, 241. Isso. Depois da curva do S. Sidney. Tá. Sidney. Então, queria agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui falando de Espiritismo, falando do Consolador Prometido, que tem me ajudado demais, né, na minha vida particular, profissional, enfim. Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês aqui. Muito obrigado. Agradeço muito também a oportunidade de estar aqui. Adorei demais poder estar falando um pouquinho de comédia espírita. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, @oleoritter com dois T's. Agora eu tô chegando a 800 mil seguidores, sabia? Olha aí. Só que é todo espírito. Eu não cheguei em nada. Preciso chegar nesse número de verdade. Então, quem for encarnado, por favor, segue lá, que um dia a gente vai chegar nesse número aí, tá bom? Por favor. Ah, sigam também o nosso canal Ectoplasma lá no Instagram, @canalectoplasma, e também no YouTube. Se inscreve no canal, que a gente tá fazendo vídeo muito bacana. Terça-feira a gente faz o nosso podcast ao vivo, e na sexta-feira nós sempre postamos um vídeo também, ou de alguma brincadeira. A gente já fez passa ou repassa espírita, torta na cara, para as pessoas responderem as perguntas sobre espiritismo. A gente já visitou o memorial do Chico Xavier, a gente já foi em evento de juventude espírita para entrevistar os jovens, fazer brincadeiras com ele. Então vai lá no nosso canal, precisa conhecer, que é um canal muito bom, maravilhoso, tá? Muito obrigado pelo convite, de verdade. E nós pediremos para você fazer então a prece de encerramento então, do nosso programa de hoje. Então vamos lá. Vamos nos concentrando, fechando os nossos olhos, agradecendo por mais um momento especial de reflexão, onde nós conversamos sobre o Espiritismo, sobre a divulgação da doutrina através de uma nova maneira, através do humor, que a gente consiga sempre tocar o coração daquelas pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, essas pessoas que estão precisando de uma luz, que a gente possa confortar o coração, os corações delas, que a gente possa fazer só um pouquinho do que o nosso Mestre Jesus ensinou, já tá maravilhoso, que a gente sempre tente melhorar a cada dia que passa, praticar a reforma íntima. Então, muito obrigado, espiritualidade, por esse momento, esse programa incrível que tá aí há mais de 21 anos, divulgando a nossa doutrina, e que tenha muitos e muitos mais anos pela frente. Muito obrigado, e assim seja. Eu sou espírito, eu sou espírito.